Ante o categórico pedido de um grande número de cidadãos destes Estados Unidos, eu, Joshua Norton, outrora da Baía de Algoa, Cabo da Esperança, e ao longo dos últimos 9 anos e 10 meses de São Francisco, Califórnia, declaro e me proclamo imperador destes Estados Unidos, e em virtude da autoridade a mim concedida, ordeno e direciono, por meio desta, os representantes dos diferentes estados da União a se congregarem no Teatro Musical desta cidade no primeiro dia de fevereiro próximo, para, estando lá, promoverem alterações nas leis existentes da União a fim de atenuar os males sobre os quais o país tem labutado e, desta forma, garantir nossa estabilidade e integridade, tanto em nossas terras quanto no estrangeiro. E está assinado, Norton I, Imperador dos Estados Unidos. Os Escapistas. Entre os arcos principais de Sandman, a gente sempre vê alguma historinha desgarrada ali, outra acolá. Na maior parte do tempo, esse tipo de conto meio independente serve para iluminar algum aspecto do Morpheus como personagem, ou seu mundo, ou simplesmente o impacto que ele teve na vida dos outros com os quais teve contato. Assim como Terra dos Sonhos, Fábulas e Reflexões contém algumas dessas cativantes e bem elaboradas historinhas curtas. Algumas trazem nova luz ao mito de Sandman e preparam um palco para os arcos que estão por vir. Outras simplesmente mostram o perpétuo sonho num papel secundário. Mas todas focam na complexidade da humanidade. Todas celebram a própria noção de história. E se você parar um pouco para pensar, cada historinha dessas inclui alguém contando uma história dentro de outra história. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para esse sexto Sandman anotado, eu tenho o prazer de receber, direto de Recife. Ele já foi corvo, mas Morpheus perdeu a paciência e o transformou em um humano de novo. Maurício Dantas. Eu acho que eu tô mais pra uma galha ali no Twitter, viu? Mas boa noite a todos. O imperador de Belo Horizonte, o tataraneto de Johanna Constantin, Mauro Elovitch. Mais respeito, pode me chamar de Elovitch primeiro. Cara, mas eu tô rindo muito. Eu demorei pra entender. Ele já foi corno. Eu falei, caramba, meu. Mal começou. O cara já tá indo na canela do Maurício, já, coitado. Já tá tratando o convidado, né? Pô, que sacanagem. O cara nunca mais volta. Eu ia fazer piada com isso, mas... Mas eu quero saber, Luigi. Quem te contou? É por isso que decapitaram a cabeça dele em Vinhedo. Mas isso não impediu de participar desse programa. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. A seguir discutiremos as edições 29 a 31, 38 a 40, 50, Vertigo Preview e o especial A Canção de Orpheus. Ou para facilitar, o sexto encadernado da coleção 30 anos de Sandman, Fábulas e Reflexões. Setembros e 1 janeiro. Originalmente, Gaiman pretendia chamar esse volume de Accounts and Reflections, só que a DC, na pessoa de Karen Berger, vetou esse título, assim como o icônico Patricinhas da Noite, de um jogo de você. A ideia dele era que essa compilação contivesse um grupo de histórias sobre elementos se entrecruzando, que na intimidade dele, do Gaiman, ele chamava de Convergência, que seriam as histórias A Caçada, Lugares Maleáveis e O Parlamento das Gralhas. E o outro grupo de contos seria chamado de Espelhos Distantes, contendo Três Setembros e Um Janeiro, Termidor e Augustus. E a palavra contagem de Accounts representaria a soma desses dois grupos e a recontagem de antigas fábulas. Aqui para nós, 2-0 para Karen Berger, né? Porque Accounts and Reflections, além de ser um título confuso, podia confundir os leitores, né? Fazendo-os crer que seria um volume de recapitulação, assim, de balanço da série, talvez não de coisas inéditas. Enfim, nessa primeira edição, a história começa em 1859, quando Morpheus é chamado a São Francisco por sua irmã Desespero. Ela o desafia junto com Desejo e Delírio a tentarem achar uma espécie de antídoto para Joshua Abraham Norton, um homem em desespero, prestes a se suicidar. A princípio, Morpheus não tem interesse nos jogos de desespero, mas quando ela toca no nome do irmão pródigo, o Destruição, dizendo que ele não se importava nem com elas, tampouco com o irmão desaparecido, ele se ressente e decide participar. Só que Norton parece ser uma causa perdida, até que o Morpheus dá um sonho para ele, o de ser o imperador dos Estados Unidos. Mauro, quer falar sobre esse personagem? Que é histórico, né? Ele de fato existiu. Diz aí. Olha, essa é uma das minhas edições favoritas de Sandman como um todo. Ela é muito redondinha, ela é uma história curta, positiva e que aparecem vários elementos da trama. Aparecem os perpétuos em destaque, mostrando bem o poder de cada um, mais ou menos como é que funciona. Alguns a gente está vendo aí pela primeira vez, que nem a Delírio. E no fim é uma história assim que tem muita coisa aparentemente simples ou contada de um jeito simples, mas que tem uns conceitos bem poderosos. Assim. É uma história que me agrada muito. E curiosamente, a primeira vez que eu li, eu não sabia que o Norton tinha existido de verdade. Só depois que eu fui pesquisar para ver quem era e tal, e fiquei sabendo, né, que o Joshua Abraham Norton existiu de verdade, e tudo que mostra dele, de dados pessoais dele na história, são verídicos, né? Ele era original do Reino Unido, mas foi com o pai muito jovem para a África do Sul, o pai dele tinha feito uma fortuna. Então tem um trecho, logo no começo, quando o Morpheus conhece ele, que ele fala que ele sonha que ele está de volta na África, que ele estava com fortuna, que ele ia para a América fazer fortuna. E na vida real, o que aconteceu com ele foi que ele emigrou para os Estados Unidos, participou de um negócio malfadado de especulação com arroz, faliu, e é nesse momento que a gente encontra ele na trama, né? Que ele está desesperado, perdeu tudo, perdeu a fortuna do pai, ele está entregue a desespero, ele tá no reino da desespero, e o Morpheus entra nessa aposta, conhece, né, um pouco sobre o Norton, e acaba dando para ele um sonho, né, o sonho de ser o imperador dos Estados Unidos. E o Joshua, né, foi uma figura peculiar, né, ele tinha essa maluquice de ser o imperador dos Estados Unidos, ele mandou esse decreto dele, né, esse manifesto dele se proclamando imperador para o San Francisco Bulletin. Os caras publicaram mais ou menos aí de galhofa, igual mostra aqui na história, né? E ele acabou se tornando conhecido em São Francisco, as pessoas gostavam dele, ele se tornou assim um mascote da cidade, né? Ele mandava as cartas para o exército, participava das reuniões do conselho da cidade, e as pessoas começaram a dar um uniforme para ele, ele andava para cima e para baixo com o uniforme dele de imperador, tinha a moeda própria dele, ele fazia as publicações dele no jornal, ele anexou o México aos Estados Unidos e se autoproclamou não só imperador dos Estados Unidos, mas protetor do México. Assim, sensacional, cara, figuraça, né, peculiar. Tem várias histórias com ele, de que ele foi preso e a cidade causou uma comoção em São Francisco, as pessoas foram lá pedir para soltá-lo, e quando soltaram, o prefeito ainda pediu para mandarem um pedido formal de desculpa, o chefe de polícia mandar um pedido formal de desculpas para ele. Durante a Guerra da Secessão, ele se propôs a fazer o papel de imperador mesmo e mediar o conflito entre a União e os confederados. Assim, sensacional a história dele. E quando ele morreu, isso é mostrado na história também, ele já era tão conhecido, né, no país, e tinha cativado tanta gente lá em São Francisco, que ele teve, assim, um velório com honras de chefe de Estado, né? Ele foi enterrado lá no cemitério Woodlawn em São Francisco e teve um cortejo de mais de 10 mil pessoas passaram durante 2 dias pelo velório dele lá para fazer a despedida, né, do Norton. Então, mérito total do Gaiman de encontrar, né, esse personagem peculiar aí, o Imperador Norton I, como ele se autoproclamava, e colocar assim dentro da trama, né, de uma maneira tão redondinha, né? A aposta do Morpheus, o Norton é alimentado por um sonho, né, pelo sonho, pelo poder do Morpheus, do sonhar, não cair nos reinos nem da desespero, nem no delírio e nem no desejo até morrer. Então, ele vai ali, na trama vai mostrando como ele foge do desespero quando ele abraça esse sonho de se tornar um imperador, de ser um imperador, que esse delírio dele era um delírio moderado, não a ponto de perder completamente o foco da realidade e descambar para delírio, e aquilo satisfazia ele acima de outros desejos mais mundanos. Então ele também conseguia esquivar do domínio da desejo. E a mensagem mesmo da história, né, que eu acho que é uma mensagem bacana demais, é que, né, no começo a desespero tenta diminuir um pouco, falar, ah, o que que você, só um sonho e tal, você já não tem mais o mesmo poder, e a mensagem eu acho da história é que, assim, se você tiver um sonho de verdade, ele é muito mais poderoso do que o desespero, do que um desejo passageiro, ou mesmo do que o delírio, né, então, pô, é uma história muito bacaninha. Esse conto, ele ressoa, né, em alguns aspectos, até com o Homens de Boa Fortuna, né? Quando o Morpheus ele visitava o Rob Gadlin, né? Em diferentes épocas de sua vida, né? Quando ele observava assim, as mudanças da sociedade e da humanidade ao longo dos anos, né? Da perspectiva que ele tem, né? Como um perpétuo. Tem mais duas coisas que eu queria comentar, né? A primeira é que a desespero, né, tem uma grande afeição, né, pelo destruição, né? Isso fica já subentendido nessa história, né? Mas ela será melhor desenvolvida essa conexão no arco Vidas Breves, né? E a segunda coisa é que o tema condutor da série do aprisionamento, né, e liberdade, né, também aparece nessa história, né? Porque o Norton, ele é aprisionado pela desespero, né, mas liberto dela, né, do desespero por Morpheus, a partir da loucura, né? E tem uma linha de diálogo, bicho, que eu acho brilhante, assim, que eu acho que define essa história, que é da delírio, né? Quando ela diz assim, a loucura dele o mantém são, né? E aí o Morpheus diz, e você acha que ele é o único, minha irmã? Eu acho muito foda isso, velho. Quem quer comentar? O cara é um louco inofensivo, né? O que é mais incrível, né? Assim, que eu acho que os Estados Unidos já teve uma época gente boa, porque todo mundo aderiu a ideia desse maluquinho, né, meu, assim, então, quer dizer, São Francisco inteiro apoiava ele, né, porque falam que ele podia visitar restaurante e comer, né, de graça, ele ia em ópera e reservavam os melhores lugares pra ele, então todo mundo começou a, não é acreditar, mas falar, ah, ele é inofensivo, tanto é que, assim, ele nunca, não é que ele se declarou que ele queria ser o imperador dos Estados Unidos, ele falava que ele já era, então é assim, até porque existe até um tom de, né, assim, o cara começa a juntar outros malucos junto nessa ideia, passa a ser ameaçador pro Estado. E não foi o caso, né, ele sempre foi visto realmente como uma figura inofensiva, por isso que eu acho que até nem a delírio conseguiu pôr as garras nele. É um sonho mesmo que foi sonhado coletivamente, assim, né, o sonho dele teve participação das pessoas, assim. É bem legal essa história, cara, ela é bem interessante. gente mesmo. Maurício, aproveitando a deixa de Reginaldo, e o Rei da Dor, né? Que funciona como um emissário da Desejo em 1875, né? Você acha que ele existiu também? Fala um pouco desse personagem. Eu vou fazer cor aqui ao que o Mauro falou. Eu também não sabia que eram personagens reais, né? A gente tem uma época da vida que tudo que a gente lê nos quadrinhos a gente acha que é real. Aquela ficção maluca e tudo mais. Aí a gente fica um pouco cínico, né? De quando descobre que não é tudo verdade, aí a gente acha que é tudo ficção. Mas no terceiro momento a gente encontra esse equilíbrio de entender as referências do mundo real, dos livros, os escritores. São gente como a gente que pegam livros e se encantam por eles e isso acaba fluindo para a obra deles. E é o caso não só do Imperador dos Estados Unidos, como desse Rei da Dor. Inclusive, pela história, me parecia um personagem que ficou conhecido como Rei da Dor por infligir dor, né? Mas ele é um personagem real da São Francisco daquela época. Ele é um homem que fez fortuna vendendo ungüentos, pomadas, remédios para dor em geral. E se encheu de dinheiro até que, num caminho muito similar até o que aconteceu com o Imperador, né? Ele perde tudo e acaba se matando. O Gaiman encontrou isso num livro chamado The Barbary Coast, A Costa Berbérica, do Herbert Ashbury, que é um jornalista e escritor, que é o mesmo autor do Gangues de Nova York, que se tornou o filme famosíssimo. Eu particularmente não sou muito fã não, mas essa Barbary Coast, que dá título ao livro, é uma zona de baixo metatrício do final do século XIX, começo do século XX, em São Francisco. E é um nome que tem a ver com uma parte da costa africana que é muito povoada por traficantes de escravos, né? Inclusive, eu até joguei no Google para dar uma olhada assim, no mapa e tudo mais. Hoje é uma área, assim, você joga lá San Francisco, Barbary Coast, e ele te dá uma casa de venda de maconha medicinal. Então, não sei se o que, como foi que mudou esse bairro, assim, mas hoje não é mais uma zona red light, como eles chamavam, né? E aí o Gaiman até fala no blog dele, perguntar, né, quem é esse redator e tudo mais. Ele fala que ele gostou muito do livro e que achou que tinha muito a ver, né, quem você mandaria negociar com um imperador, se não um rei. Muito bacana isso, e principalmente é legal você ver esse paralelo, né? Enquanto o Rei da Dor perde tudo e acaba se entregando ao desejo, se tornando ali um mediador, né? Enfim, de um dos perpétuos, o imperador tem um destino muito mais benéfico para ele, né? O Morfeu entende dar essa chance para ele e ele acaba sendo em si, encontrando uma felicidade na sua vida, né? E o acrescento, só você perguntou, Lig, do tema, né? Dessa história. Eu concordo com o que vocês falaram, mas eu acrescentaria que também é um tema que o próprio Gaiman aborda em outras edições do Sandman, que é a construção da sua própria realidade, a partir seja do desespero, seja do delírio, né, ou seja do sonho. No caso, ele preferiu sonhar e transformar o sonho dele em realidade. Mas outra coisa interessante, assim, vocês falaram que o Imperador Norton, ele talvez fosse uma coisa fofinha, assim, que talvez a população de São Francisco adotou, mas isso também, embora fosse uma chacota, também uma crítica social ao próprio governo, assim. Então, o governo local, o governo federal, isso, assim, eu acho que trazendo a preço de hoje pra gente, é como a gente votar, assim, numa figura, assim, exótica, assim, por exemplo, aparecer um Tiririca, a gente votar, sabe, num palhaço, um cara que não tem proposta nenhuma, sabe? Claro, isso aqui se tornou realmente uma coisa bem legal, assim, um símbolo da cidade, assim, mas eu acho que começa com o mesmo princípio, né? Pelo menos ninguém votou no Norton pra nada, né? As pessoas gostavam dele. Podiam dar um passe livre pro Tiririca também, leva ele pra ópera, leva ele pro restaurante, mas não bota o cara no Congresso, né? Não, foi o que eu falei, ele não ameaçou o status quo, né? Ele não ele era na dele, total. É, ele não era uma figura política, né? E nem politizada, ele era simplesmente um cara exótico, que até se você vê a biografia dele, ele tem um lance de ser meio oportunista, aquela história do arroz, né? Porque São Francisco, até hoje, assim, né? A Chinatown de São Francisco é muito grande, né? Mas naquela época, os imigrantes chineses era predominante em São Francisco. A questão do arroz é que vinha da China e teve alguma crise que sumiu esse arroz. Imagina, então, parte da população chinesa viver sem arroz. Como que ficou? Então, ele trouxe do Peru um navio cheio de arroz, né? Isso daí, ele estava realmente fazendo especulação, né? Não tem nada de errado a forma como ele fez, mas ele sabe assim, ó, vou lavar a égua, meu, e já não deu certo. E depois ele quis aplicar um segundo golpe, que ele, a pessoa que ele mais devia dessa situação, ele tentou casar com a filha desse cara que ele devia muito, né? Então ele também, assim, vamos dizer assim, a gente coloca ele como uma figura simpática, porque na história ele aparece como simpática, e a própria cidade abraçou ele como, né, eu acho que ele ficou uma hora piradinho, porque realmente ele era deslocado da realidade. Tem algumas passagens que ele, durante uma greve, ele intermediou e corria risco de vida, assim, então ele era realmente um pouco alucinado, assim, né? Eu acho que a única questão é que, assim, os nossos alucinados aqui, eles são perigosos, né? E ele não era, ele era inofensivo. E acabou, né, tendo, assim, foi o que eu falei, acho que os Estados Unidos era mais simpático nessa época, né? São Francisco é bem liberal em alguns assuntos, é uma cidade diferente, assim, né, do que outros lugares dos Estados Unidos, mas mesmo assim, imagina que ele tinha como se fosse um trono na delegacia de São Francisco, assim, então quer dizer, todo mundo, né, pegava bonde de graça, ele era uma figura, cara. Né? Tá bom, Reginaldo, eu vou tirar o que eu disse, não é Tiririca, é Henri Cristo, então. Isso, é por aí. Mais ou menos isso, né, meu? Só que Henri Cristo, cara, tem as Henriette dele, né, meu? Que assim, pô, né, meu? Vamos lá, né, meu? Cristo é esse, cheio de mulher, né, meu? Aí até eu, né, meu? Coroa de Cristo virado, com os espinhos virados pra fora é fácil, né, meu? De borracha, né? É, pô, aí é fácil, né? Não, e a diferença, né, cara, que a gente tá falando, pô, você ter uma figura peculiar dessas aí, que a cidade se afeiçoa e tal, é legal, eu curto esses maluquinhos. O duro é quando votam neles, né, cara? O duro é quando a galhofa chega ao ponto de botar o cara, né, você gastar o seu voto, você escolher como seu representante alguém, né, fora da realidade. Teve uma cidade que eu trabalhei, teve um negócio assim, voto de protesto, eles votaram no senhor lá, que era, né, o mendigo da cidade, que falava contra concessionária de água e tal, e votaram nele, ele foi, né, o vereador mais votado da cidade. Aí era engraçado que ele mandava os ofícios, né, os da Câmara, tudo, e ele terminava com hasta la vista, baby. Juro por Deus, eu tenho cópia disso até hoje. Então ele respondia para juiz, para Assembleia Legislativa e terminava lá, hasta la vista, baby. É, cara, esse pessoal é muito bacana desde que você não vote nele. Eu lhe dei aquilo pelo qual muitos mortais viveram e morreram, minha irmã. Eu fiz dele um rei. Reginaldo, e quanto a Samuel Langhorn Clemens, mais conhecido pelo pseudônimo de Mark Twain, né? Autor de As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn, né? Esse último, ele é frequentemente chamado pelos literatos dos Estados Unidos como o maior romance americano. Você quer falar dessa participação desse personagem nessa história? Aproveita e já emenda também suas primeiras pinceladas sobre essa capa da edição 31. Eu chamo ele de Mark Twain, né? Eu acho que ele tá aí realmente pra dar a pegada da história é essa, cara. São as histórias, né, realmente, assim, dos personagens peculiares, aquela coisa bem americana mesmo. Ele é comentado como, vamos dizer assim, o primeiro humorista, né, que tem aquela pegada do humor americano. Eu não diria isso, mas não sou tão conhecedor assim. Eu acho que ele tá aí realmente pra fora, que, assim, de fato, ele realmente era conhecido e conhecia o Imperador Norton, né? Ele é mais um dos personagens reais da história. Também tem aquele chinês lá da Casa de Ópio, que é cheio de papagaio, aranha, acho que é Palácio das Aranhas que chama. Também é um personagem real. Todos eles são reais, né? Acho que tirando os perpétuos, todos eles são personagens reais, né? Alguns mais exóticos, outros realmente históricos, assim, né? Eu acho que, assim, essa história é realmente, assim, tanto é que no prefácio até falam, né, que depois de você ler a edição, você fica sabendo mais sobre o imperador do que alguns historiadores, né, porque deve ser realmente um achado do Gaiman, ele deve ter um faro para isso, né, ele escreveu um livro dessa forma, Deuses Americanos, também, né, todos os roteiros são reais, assim, né, e são lugares, assim, pitorescos, né, então esse é realmente, é uma história pitoresca que fica ainda mais pitoresca quando você entende que são reais os personagens, né. Da capa, né, a gente começa a ter, vamos lá, praticamente some, né? A gente está se baseando pelo Capas na Areia, some informações dessas capas, assim, elas vão ficando à míngua, né? Assim, mas eu dei uma pesquisada, né? Essa série dos Espelhos Distantes, ela é uma homenagem do Dave McKean, que ele gostava muito daquele designer, que ele morreu há pouco tempo. Aquele Milton Glaser, né? Milton Glaser ou Milton Glaser, uma coisa assim. Que ele fez aquele ícone famoso, né? Aquele logotipo famoso, I Love You New York, né? Ele também, acho que principalmente para quem escuta, é mais fácil de reconhecer o logo da DC dos anos 80, que é um dos, assim, mais icônicos, né? Que eu acho que... Não, é o mais icônico, meu amigo. Devia ter se mantido, né? Então a inspiração é esse artista, mais especificamente, as capas que ele fez, a leitura que ele fez para os trabalhos de Shakespeare, né? Então você vê que o Dave McKean, o Gaiman, sempre vira e mexe, eles pegam referências do bardo, né? Assim, então é pintura e acrílico, né? O que eu acho engraçado, é bem característica aquela fachada das casinhas de São Francisco, né? E tem lá uma janelinha, né? Que é uma pintura acrílica, né? Misturado com um desenho mesmo, né? E essas capas, elas tiveram, a gente comentou da série anterior, né? Um jogo de você, ele dividia as duas capas, né? Em cima e embaixo, o logo no meio, e o Dave McKean reclamava, porque sumia, quando as revistas iam para os lojistas, ela sumia, o logo do Sandman sumia, né? Então aqui ele voltou para cima, né? Essas três capas da série, elas são bem branquinhas, bem clean, né? E ele usa aquele, uma letra capitular já colocando o título da história, né? Aqui, por exemplo, em Três Setembros, é um S estilizado da palavra setembro, né? Então, ele vai levar isso para essas três histórias e depois ele faz uma inversão negativa lá na frente, em Ramadã. É bonita, não é das que mais chamam minha atenção. No Brasil, aqui, quando saiu no flop, a quarta capa, né, a parte de trás, eles destacaram a janela, onde está o imperador, é bem legal, assim, né? Essas quarta capas são maravilhosas, né, cara? Assim, é realmente um capricho nosso, assim, dos flops. Eu acho que é muito lindo, cara. Você vê em destaque aquela janelinha que está pequena na frente, com mais detalhe, que você vê realmente que é o, né, a silhueta do imperador Norton, né? A gente não comentou sobre a arte do Shaw McManus, né? Cara, como eu gosto da arte dele, assim, como seria legal, assim, ter um artista regular, assim, o tempo todo, né, em cena, assim, como o Mark Buckingham fez em Fábulas, né, aproveitando o título desse arco, né, assim, fosse uma coisa, assim, bem uniforme, né, cara, porque ele dá muito conta do serviço, né, porque eu adoro os perpétuos que ele faz aqui, a desespero assustadora, eu elogiei muito esse Morpheus dele, um jogo de você, no programa passado, essa figura do rei da dor aqui, né, bem chapeleiro louco, né, cara, eu adoro assim, essa arte do Shaw McManus. Ô, Luigi, é curioso porque Shaw McManus é um nome que não me lembra coisas muito legais, não. Se não me engano, ele teve uma fase no Senhor Destino, não foi? Que eu não sou muito fã. E eu lembro, com uma certa atualidade, até porque eu reli recentemente, umas histórias, assim, um run meio filler, que ele desenhou o Demolidor, ali na saída do Kessel, ou foi do Chichester, e assim, entre uma fase e outra. E não sei, o texto dele tava exagerado e tudo mais. Essa história que é anterior dele, geralmente a gente vai gostando dos textos mais recentes, né? Dos desenhistas. O McManus, eu acho que evoluiu muito nesse aspecto aqui, mais comedido, menos caricato, assim, menos forçado. Ele é excelente e a história é muito bem contada também. Quando eles vão se encontrar ali na casa do chinês, o palácio, né? É muito bem ambientado. Você se sente mesmo assim como se fosse um lugar, não sei. Se o Gaiman deu pra ele referência fotográfica, o que é, mas você se sente bem ambientado na história como um todo. Não só lá, mas nas ruas de São Francisco, nos prédios em que ele caminha. É muito legal isso e é uma coisa que eu não vi em trabalhos posteriores do McManus. Você não vai cancelar o McManus aqui não, viu, bicho? Isso não, quem cancela é o Twitter. Inclusive, adoro a série que você falou, do Senhor Destino, Maurício. Puta, eu gosto demais, né? Você tá falando daquela série que saiu em DC 2000, né? Reginaldo, eu tava só esperando tu falar, bicho. Não, mas eu gosto. Na verdade, eu prefiro ele lá do que até aqui em Sandman. Eu acho que para um arco, né, para, vamos dizer assim, um jogo de você, tava bom. Né? Ele não pode ficar muito. Eu sempre vou falar que, para mim, o Morpheus e o traço de Sandman que marcou para mim é do Dringenberg, né? Eu acho aquele Sandman fininho, assim, né, meu? É um Robert Smith na dieta, assim, meu. Eu acho o meu favorito. Mas ele não faz feio, não. Eu gosto dele aqui. Tudo que o Luigi falou, concordo, né, em relação aos perpétuos, tudo. Mas ele no Senhor Destino, meu, que ele fez a máscara ter fisionomia, assim, ser carrancuda, ser sorridente. Eu gosto demais, cara. Tá vendo aí? Acabei eu sendo cancelado. Termidor é o 11º mês do calendário revolucionário francês, né, que esteve em vigor na França de 22 de setembro de 1792 a 31 de dezembro de 1805. O Termidor correspondia geralmente ao período compreendido entre 19 de julho e 17 de agosto do calendário gregoriano, que seria também aproximadamente o período durante o qual o Sol atravessa a constelação zodiacal de Leão. Esse nome se deve ao calor solar e terrestre que incendeia o ar de julho a agosto. Nessa edição 29, a história se passa entre 28 de junho e 9 de setembro de 1794. E vejam só, né? Começa exatamente em White Cross, né, na Inglaterra, o lugar onde o Morpheus foi aprisionado por 70 anos durante o século XX. Morpheus está lá para encontrar uma aventureira ancestral de John Constantine, que conheceu 5 anos antes, né, em 1789, no conto Homens de Boa Fortuna. Ele precisa dela para uma missão em Paris durante a Revolução Francesa. Mauro, quem é a Lady Johanna Constantine? Qual foi a missão que Morpheus confiou a ela? Fala um pouco sobre essa história. Essa é outra história que eu acho muito bacana. Como você falou, Luigi, a Johanna já tinha aparecido lá no Homens de Boa Fortuna. Ela é uma ancestral do John Constantine. E ela também, né, pelo que dá a entender na outra história e nessa, ela é envolvida em magia, em estudo e conhecimento de poderes ocultos. E ela também é uma aventureira, né? Nessa edição mostra muito mais que ela já tinha feito outras missões em diversos países e tal. Então, ela tem, né, muito do Constantine, né, do John Constantine. Na verdade, ele é que herdou dela, né, um jeito sarcástico de confrontar os outros, um jeito de se manter cool mesmo nas situações mais ferradas, né, quando parece que tá tudo perdido. Então, é um personagem muito bacana, é uma referência bem legal que o Gaiman trouxe, né, para a história. Como você falou, essa história, né, se passa aí no ano 2 de Termidor, né, que era o novo calendário que a Revolução Francesa, né, que tentou implementar lá, né, durou ali durante o período, né, principalmente o período do terror, o período aí em que vigorava esse calendário revolucionário. Mas o que eu acho bem interessante, né, a gente reparar, a gente não comentou isso ainda, mas as três histórias desse arco Espelhos Distantes tem o nome de meses, né, nos títulos, né, na do Imperador era o 3 de setembro e 1 de janeiro, nessa aqui é Termidor, que corresponde a esse período aí do calendário revolucionário, e o seguinte é o Augustus, né, que é agosto, era o mês que antigamente se chamava Cestius e foi mudado em homenagem ao Imperador Augustus, que é o protagonista da história, né? Então é outro lance interessante aí de simetria de todas as histórias terem nomes de praticamente meses aí no seu título, né? E por fim, né, dando as perguntas que você fez, a missão da Johanna, que o Morpheus confiava a ela, era ir até a França e recuperar a cabeça de Orfeus, que era o filho dele. A gente não sabe como que ela virou uma cabeça falante, uma cabeça viva. A gente não sabe qual é a origem dela, como que tinha acontecido essa descendência aí do Morpheus. A gente só vai ver isso bem mais lá pra frente, mas é uma história muito legal também, né? A Johanna, ela se disfarça de camponesa francesa, ela se infiltra, ela seduz o Saint-Just, que foi outro personagem real, né? Uma pessoa real, um dos arquitetos aí da Revolução Francesa, tudo para tentar trazer de volta lá, resgatar a cabeça de Orfeu. E é bem interessante nessa história, né? Se na outra a gente tinha os personagens reais aí da história americana, Mark Twain, o Imperador Norton, o Rei da Dor, nessa nós temos, né, dois dos maiores personagens da Revolução Francesa, né? Nós temos o Robespierre e o Antoine de Saint-Just, né? O Maurício vai falar um pouquinho mais aí sobre os dois, sobre a Revolução Francesa, mas é muito legal o uso que o Gaiman faz dele, né, principalmente para tratar da perversão dos ideais da Revolução Francesa e de como que um sonho pode se corromper facilmente. Vocês acharam que essa Johanna Constantina se lembra mesmo assim o John? Porque eu acho que, se não fosse a coincidência, assim, da irmã gêmea morta, né? Eu acho que o John, salvo me engano, ele teve também, né? Um irmão gêmeo que morreu, né? Nem me pareceu, assim, que ela era uma ocultista. Ou, pelo menos, assim, nesse momento, assim, ela estaria, se assim, começando a, provavelmente, a trilhar nesse caminho, né? O que vocês acharam, né? Você quer comentar isso, Maurício? Pois é, eu tive essa mesma impressão, relendo, né, mais criticamente. Esse é um quadrinho que eu li quando a Conrad publicou aqui, nos idos dos anos 2000. É até gostoso você perceber quanta coisa ficou, né? Você vai passando as páginas, vai lembrando daquilo e... Ah, já sei o que é isso. Detalhes que se passam e agora a gente consegue perceber melhor. E essa coisa da Johanna Constantine foi uma coisa que eu achei massa na época. Ainda curto muito essa ideia da dinastia Constantine, né? Esses sempre aí, jogadores ali em esquemas importantes para a história com H maiúsculo. Mas eu também achei ela completamente diferente, Luigi. Ela, primeiro de tudo, né? Você vê que ela é preparada. Ela teve uma preparação formal, né? Teve um mestre como o Robespierre, quando encontra ela, puxa a folha corrida dela e explica lá que ela teve um mestre ou uma mestra, não fica claro, porque é uma pessoa experiente no travestismo, né? Se vestir de homem, de mulher, enfim, disfarces. Ela é quase uma agente secreta independente, né? Sabia línguas, sabia arte de espionagem. Ela tá mais pra um Batman, né, bicho? É, pois é. E até a cabeça fria, como o Mauro falou dela no momento lá, e um momento que o John com certeza ia chutar o pau da barraca, ia fazer alguma merda ou ia provocar todo mundo e, enfim, dar um chutão na mesa pra virar a mesa mesmo e tentar jogar com novas cartas a partir do caos que ele criasse. E ela, em momento nenhum, aposta no caos, né? Inclusive, segue o plano do Morpheus e consegue sair, ainda que assustada ali, de certa forma, com o sobrenatural, mas encarando com uma certa tranquilidade. Para mim, o grande ponto de toque aí, salvo, como você falou, essa coisa da origem e o nome, é justamente essa reação fria e no controle em relação ao sobrenatural. Eu acho que, assim, como ocultista, como conhecedora de magia, essas coisas, é mais tratado, é mais falado sobre isso, ainda que rapidamente, lá no Homens de Boa Fortuna. Aqui eu vejo mais os traços do Constantine mesmo na frieza, nas situações em que ela blefa, mesmo ela estando ferrada, do jeito que o Constantine faria, né? Ela fala para os caras, ó, tô dando para vocês a última chance de vocês me deixarem pegar a cabeça e ir embora. É o tipo de coisa que o Constantine falaria pro capeta. Ela tem uns lances bem interessantes, sarcásticos, de responder ao Robespierre, ao Saint-Just, quando ela fala para ele, né, que o senhor salvará a França, mesmo que tenha que matar toda criança, mulher e homem no país. Pô, é o tipo de coisa que você imagina o Constantino falando para algum nobre, né? Então eu acho que é isso, apesar dela ter uma personalidade, e vocês falaram, tá completamente certo, né? Ela é muito mais preparada que o Constantino. Ela é mais focada, ela é mais uma agente secreta do que o Constantino, que, né, a merda persegue ele, né? Sempre vai caindo nele ao invés dele procurar missões como ela faz. Mas mesmo assim, cara, funciona direitinho, assim. Dá pra você ver alguma coisa, sabe? Ela não é a reencarnação do Constantino, mas você vê vários traços dele, né? Ou melhor, o Constantino é uma reencarnação dela. Eu associei ela um pouco com o John Dee, aquele astrólogo da rainha, que falavam que também era um agente secreto, né? Foi o cara que deu origem àquele 007. Ela, você pode ver que ela se envolve, né, sexualmente com aquele Jude, né? Com o Saint Just, é. Isso, Saint Just, isso. E ela também tem, parece que é uma tutora, seria transgênero hoje, né? Ela é um travesti, né? Que também era como se fosse um espião na época, né? Ela é citada na história, me fugiu o nome agora. Então eu associei ela mais isso, né? E ao fato dela estar sempre, parece assim que o sobrenatural encontra ela e usa ela de alguma forma, que é semelhante, parece ser uma sina dos Constantines, né? Eu acho que é só isso, assim, né? Só pra gente seguir, né? E a cabeça do Orfeu é uma cabeça viva, falante, que até as superstições e lendas, né? E é um momento de lógica na cabeça dos revolucionários. Acabaram uns enforcando os outros da loucura revolucionária que atingiu eles. Mas eles entendem, Robespierre diz isso na história, né? Caiado como um ditador idealista até. Ele tem essa necessidade de recontar a história da humanidade, excluindo dessa história o sobrenatural. Para ele vai ser sempre o povo, uma ideia, de certa forma, do socialismo, né? Do comunismo. Ele quer extirpar qualquer coisa que fuja ao tangível, ao palpável, ao que seja o ideal da revolução dele. Então, o governo francês também está atrás dessa cabeça. A Johanna tem que entrar em Paris, catar essa cabeça e sair. Ela acaba sendo interceptada, um azar do destino, acaba sendo interceptada ali por alguns guardas, é denunciada. Só que ela consegue esconder a cabeça do Orfeu. Ela é interrogada por algum tempo para tentar tirar dela essa informação. Ela não cede. E numa noite o sonho aparece para ela e resolve, né, colaborar. Vamos resolver isso aqui. Eu não posso intervir diretamente. Existe um motivo secreto ainda para a gente do porquê o Sandman não pode interferir na história. Mas o Sandman manda para ela ajuda através de um sonho. Ele manda a mensagem lá, né, uma inspiração para o Robespierre procurar essa cabeça decapitada entre cabeças decapitadas. E leva a Johanna para que ela aponte para ele qual é a cabeça certa. Ela faz isso, mas a ideia é que Morfeu cante e cante a dor dele, o sofrimento dele, que é como se fosse algo enlouquecedor, né? Ela, sabendo disso, tapa os ouvidos, mesmo assim ela é atingida de alguma forma por isso. Consegue escapar, atordoando o Robespierre e sua guarda, e leva a cabeça do Orfeu finalmente até o exílio dele numa ilha. Me foge o nome da ilha aqui agora, aparentemente é uma ilha grega, né, na costa grega, em que ele tá meio ressentido ainda, apesar da ajuda. A Johanna explica pra ele, olha, foi o teu pai que me mandou, tô aqui ajudando vocês por isso, Pepe, pá. Mas ele tá ressentido que o pai não foi, né, não foi vê-lo. E a gente fica sem saber qual foi o acordo feito entre a Johanna e o sonho para que ela cumprisse essa missão secreta para ele. Não é uma história assim com um clímax tão mirabolante, é uma história que vai até bem retinha, assim, não fosse aquela intervenção do sonho, seria mais uma história mesmo de espionagem com um ou outro elemento sobrenatural. O nome da ilha é Naxos, né, Reginaldo, tô falando aqui. Essa última página, assim, eu queria voltar a ela quando a gente tiver em Canção de Orfeus, que eu tenho um comentário para fazer que eu acho que vai fazer mais sentido quando a gente estiver lá. Mas, assim, Napoleão não participa dessa história, né? Mas, Reginaldo, você acha que ele seria um segundo imperador desse arco? Eu acho que é uma curiosidade, assim, né? Esse espelho distante, ele tem praticamente assim, né? Tem o Imperador Norton e tem o Imperador Augusto, né? E nessa história, embora Napoleão não aparece, nem é citado nada, mas você sabe que o desenvolvimento daquele processo da Revolução vai resultar no Napoleão. Então ele é quase como se fosse assim, uma sombra se aproximando, né? Assim, então seria uma coisa em comum entre essas histórias desses arcos, né? Que eu acho, assim, eu já vou me adiantar e falar, eu gosto, não é que eu não gosto, imagina, são legais demais, assim, as histórias avulsas de Sandman. Eu acho que é parte da estratégia do Gaiman, ele falou desde o começo que ele queria ter um personagem que pudesse escrever sobre tudo, mas eu, sabe, assim, em retrospecto, assim, você vê que é isso que nós estamos falando, é uma história de espionagem que por acaso aparece o Morpheus. Então, assim, não tem. Você vê que a história do Imperador Norton, ela é boa independente da presença dos Perpétuos, né? Então, tem algumas coisas. A próxima do Augusto também tem, assim, você não entende muito bem por que aquilo lá está sendo contado, né? Não tem muito um link. É mais mesmo uma, vamos dizer, uma estrutura daqueles romances fix-up, né? Que tem uma migalhinha aqui, né? Ou seriado, que você pega uma migalhinha aqui, pega outra ali e vai construindo o que a gente chama hoje comumente de mitologia da série. É a mesma coisa aqui, embora, assim, pro meu gosto pessoal, eu gosto das edições, assim, que tem uma série completa. Tipo, Um Jogo de Você, por exemplo, eu particularmente gosto mais do que esse Fábulas e Reflexões, mesmo tendo boas histórias, cara. Não sei a opinião de vocês. Eu sei que eu vou cancelar você agora, Reginaldo, porque tem coisa mais foda que Morpheus como Eminem, viu, velho? É, cara, eu também vou discordar daí, cara. Eu acho que esse arco, apesar de ser cheio de, né, de one-shots aí, com alguma relação com a trama principal, pô, eu acho muito melhor do que O Jogo de Você. Eu sou time Reginaldo agora aí, porque, como eu falei, né, quando terminei minha fala até eu acho abaixo, pô, esquisito. Assina embaixo do que o Regi falou também na questão de pela história em si não seria tão interessante. Apenas dois pontos aí são mais interessantes. Você saber que tem alguma coisa ali ligada ao Sandman, ao sonho, né, ao Morfeu. E a segunda coisa é a presença da Johanna Constantine. Um Constantine, pra quem lê Vertigo, pra quem curte quais personagens, desperta interesse. Mas você só vai entender o que é essa história mesmo depois que você lê o Sandman Especial, que é o Canção de Morfeu. E aí, como aquilo é cronologicamente antes, né? Você em retrospecto entende como é que chegou até ali, alguns mistérios são mais explicados. Mas eu confesso, gosto da arte dessa edição, o Luiz deve falar disso aí, mas eu acho que fica confuso um pouco a narrativa no começo, que o sonho aparece pra ela, o Sandman aparece, fala com ela, daqui a pouco você vê ela com uma cabeça, com um cabelo preto, com um pontiagudo, a pele branca, as feições finas, e aí você pensou, ela tá levando a cabeça do Morpheus? O que é que tá acontecendo aqui? Há um, pelo menos pra mim, posso ter sido muito burro aí, não ter entendido isso, mas foi um pouco confuso até entender que é esse não é o Morfeu, e sim o filho dele. Até porque tem aquele momento, né, que roubam a... Ele se passa por uma cabeça de um cadáver, que ela tá carregando pra fugir dos guardas, e roubam o brinco dele. Ela diz assim, ah, me desculpe pelo seu brinco, não teve como evitar. E ela, ele fala, não, já voltou pra mim antes, né, já foi tirado de mim, já voltou pra mim. É uma fala bem típica do próprio Morpheus. E aí, acho que aprofundou a confusão. Teria sido massa se esse brinco tivesse voltado no final pra ele, né, bicho? É. Mas isso não me incomodou na época, não. E assim, eu vou discordar porque na época, quando eu li esse sem ter lido a canção do Orfeus, realmente você fica com muita coisa em aberto, sem entender direito ali qual que é a relação do Orfeus com o Morpheus, como que tudo isso vai acontecer, a questão da cabeça e tudo mais. Mas, cara, essa história, para mim, eu acho ela muito legal pelas interações com a questão da Revolução Francesa e a questão de sonho. Porque a Revolução Francesa tinha toda aquela questão do sonho, da liberdade, igualdade. A iluminista também, né, Mauro? Sim, sim. Né, de destruir o misticismo, né, as ilusões, né? Só que assim, vamos lá. Eu acho também legal disso, só que ela independeria do Morpheus. Sim, né? Não, independeria do Morpheus. A própria interação assim, da Johanna com o Robespierre e com o Saint-Just, eu acho muito interessante, porque ela joga na cara deles, né, e mostra toda a corrupção deles, como que os caras assim, derrubaram a monarquia e impuseram a revolução supostamente como algo bom, né, para realmente para tirar aquele absolutismo, aquela situação de miséria extrema da população e luxo extremo, né, da monarquia, mas que eles mesmo, quando ascenderam o poder, se colocavam como uma casta superior, manipulavam a população para interesses próprios. O Saint-Just é colocado bem como uma figura cínica, né? Ele é ainda menos revolucionário no sentido de querer uma mudança da sociedade do que o Robespierre, né? Você vê que ele tá nessa para estar do lado dos vencedores e para estar do lado de onde que o poder estaria, né? Então é bem legal, assim, mostra que, né, você vê uma a corrupção do sonho, e ela mostra justamente os últimos dias, né, do terror. Ela chega lá na França, né, mostra ela na França aí no dia 6 de Termidor, ano 2, e esse período aí, do fim do terror, foi no dia 9 de Termidor, né, que o Saint-Just vai mal num discurso, ele é interrompido, ele é agredido, o Robespierre leva um tiro, e no dia 10 de Termidor, os dois são guilhotinados, né, e é mostrado aqui como se a perda do dom deles, da oratória, do controle dele da população, advisse do fato deles terem ouvido a canção do Orfeu, a canção do Orfeu teria destruído os dois. Né? Eu acho muito legal, muito redondinho, a puta de uma construção, independente da ligação dessa história com o arco maior do Morfeu, sabe? A história do Augustus eu já não gosto tanto, mas eu acho tanto essa quanto a do Imperador Norton uma baita história, assim. Eu acho do melhor que tem no Sandman essas duas histórias. Quem que vocês acham que a cantoria do Orfeu parece? A gente vai chegar lá na frente, mas esse personagem é muito chato. Quem que vocês acham que seria essa a voz de Orfeu aqui, hein? Eu vi o filme, não sei se vocês viram, aquele filme que é com o Hurley, eu esqueci o nome do ator, na Netflix, cara, que ele é um cantor, cara. Então, uma hora que a menina foge dele, ele começa a cantar, que eu falei, pronto, é Orfeu, meu. Porque a voz dele é linda, assim, né, cantando. Here I lie and watch the stars. Feel I'm dreaming all my life. Here the love I forgot. My heart's dancing low. Something's wrong. I don't belong. No, no. Nobody knows I'm. Eu pensando assim, porra, esse aqui é o Adam Sandler, como é aquela comédia que só ia assistir, Afinado no Amor, que ele canta em casamento. Eu pensei no Dinheiro Preto mesmo, o mundo vai, ele só quer decapitar. Cara, mas de cortar a minha cabeça, viu, Maurício? Puta merda, Dinheiro Preto. Mas faz sentido, né? Ele não morre, né? Se decapitar a cabeça dele, vai ficar, né? Exatamente. É, cortou a cabeça, o cara continua vivo, meu. É isso que eu ia falar, o cara vai viver mais que a gente aí. A próxima pega, ele já tá vacinado. Vamos pra capa. Outra capa fácil, né? Essa da 29, né, Reginaldo? Eu só achei que o Maquin, ele conseguiu fazer uma cabeça decapitada, assim, mais feia que a da arte interna, que é a do Stan Watch, né? Eu nunca ouvi falar desse cara. Ah, o artista é obscuro mesmo, né? Da arte interna, né? Eu achei, assim, também ela, assim, com pouca graça, né? Durante muito tempo eu estranhava que parecia ser uma cabeça careca e o Orfeu tem uma cabeleira negra, assim, né? Igual o pai. Mas não, o cabelo dele tá pra trás, assim, né? Como se ela tivesse molhada, alguma coisa assim, né? Cara, não falam nada dessa capa. Falam só que o crescente no olho da cabeça do Orfeu, ela foi alterada e ninguém sabe quem alterou, né? Na arte ela tá esverdeada, assim, né? Esse crescente, essa lua, né? Mas eu não entendi direito que tipo de alteração foi essa que eles comentam naquele Capas na Areia. A quarta capa é o destaque também, bem próximo da face, com esse crescente, assim. Mas não tem nada demais, né? A letra capitular é o T do Termidor. Eu acho ela bem sem graça, pra dizer a verdade. As três eu acho sem graça. Esse Milton Glaser que me perdoe, mas... eu não achei. Ele, né? Ficar só nos logo mesmo, né, velho? É, não, ele é demais, cara. Ele fez muita coisa de Madman, Luiz. Tem os posters de temporada de Madman, alguns são dele. São foda, viu? Foram dele, né? Porque ele morreu agora. E são bons pra caramba, né? Pelo menos o final da sétima, que ele é bem pop art, assim, é a cara dele, isso assim, né? Então, eu acho que foi muita reverência do David McKean. Ele vive citando, né, esse Milton Glaser. Mas eu acho acho bem pouco inspirada essas capas, cara. Elas são branquinhas, né? Elas têm um aspecto clean, assim, que continua a aparecer. Espelhos distantes, marcando que é uma série aí em 3 edições, né? Que depois tem uma quarta lá na frente que ele faz até negativando, assim. O artista também, esse Stan Watch, também não me chama atenção, não. Eu só gosto da página das cabeças decapitadas, que eu acho bem legal na hora que o Orfeu está cantando, né? O de ouro preto. Mas é só isso que me chama a atenção. Não, o sonho da Lady Johanna, né? Que lá encontra o Morpheus, também é legal, né? É legal, né? A cachoeira de sangue, né? Isso, isso. Né? E aparece também aquela Jessamy, né? Que é outro corvo diferente do Matthew, né? Também durante o arco aí você vai ver várias encarnações de corvos, né? Do Morpheus. Eu gostei mais das artes dessas edições dessa vez do que na época. Não sei se frescor da juventude, né? Aquela coisa da Image e tudo mais, a gente quer só os caras com dentes rangentes na época. Mas hoje, assim, apreciando até a narrativa mesmo e tudo mais, o Stan Walker é um cara que eu não gostava. Mas aqui me soou muito mais legal e competente na retratação. A cidade suja, né? Apesar de ser um centro de razão na cabeça dos revolucionários, de futuro, renascimento, né? Não é. A cidade é suja, é feia, é triste, né? Aquele teatro de marionetes que ele. São corpos reais decapitados que servem lá como marionetes para entreter e assustar o povo ao mesmo tempo. É bem, bem representado nesse traço dele. Até as achuas mesmo, é meio sujo demais, né? Mas acho que combina bem com a história, com aquele momento ali. Mas quem reclama aqui, hein, Maurício? Não sabe o que estava por vir, né? Pois é. Acho que é Entes Queridos, né? Que é a penúltima série lá. Puta, cara, essa é difícil. Essa é ruim. Essa é difícil. Eu também não comentei, cara, mas eu anotei aqui que eles falam daquele Sir Francis Dashwood, que é o criador do Clube do Inferno original, né? Ah, massa. Eu tinha pesquisado ele também quando eu li a história. É o verdadeiro Clube do Inferno, né? Você vê que esses caras rodeiam essas histórias, né, em comum, cara, né? Claremont também, ele também se inspirou nesse Clube do Inferno, né? Uhum. Embora ele comente do Clube do Inferno de Nova York, né? Mas o Clube do Inferno de Nova York, ele é um, vamos dizer assim, como se fosse uma sequência desse Clube do Inferno original, né, cara? É, cara, é muito legal. Não, e você vê até pela, assim, referência de roupas dele e tal, era muito mais pro original do que pro de Nova York, né? Sim, sim, verdade. Os trajes e tal, tirando a Jean Grey sadomasoquista, que talvez fosse mais pro de Nova York do que pro original. É, tem alguma coisa aí. Há uma missão que necessito ver realizada. Eu não posso me envolver diretamente no caso. É um assunto de família. E para que a compre, eu lhe darei o que tenho de poder para lhe conceder, Lady Johanna Constantine. A Caçada. Um amoroso avô conta para sua neta um conto de um velho país, um conto de Vassili, né? Um jovem do povo que se apaixona por Natasha, a filha de um duque, logo após ver o retrato dela num medalhão de uma vendedora ambulante. Ele fica com esse retrato e consegue dela também um livro que foi roubado da biblioteca de Lucien. E aí Lucien tá bem nervoso, né, com medo que o Morpheus descubra. E aí, em troca do livro, Vassili pede a Lucien que dê a ele a mulher de seus sonhos, que é a do retrato. Esse desejo é concedido, mas as coisas não acontecem da forma que ele esperava. Mauro, qual é o povo dessa história? Você acha que eram ciganos, do leste europeu, eslavos, seres encantados, transmorfos? Diz aí tua teoria, o que, é que você achou dessa edição? Eu gosto dessa história também, eu acho ela bem bacana. Não dá pra gente saber direito qual povo que era o dele, né? Dá a entender realmente que era alguma coisa ali do leste europeu. Não necessariamente ciganos, porque eles se refere, né, à cigana como se fosse um povo diferente do dele. eu acho que o que dá pra entender é mais como se o que ele se refere como meu povo, como nosso povo, seria quase uma matilha de lobos, né? Eles são um tipo de lobisomem ali, né? Um transmorfo, mais pra um lobisomem mesmo. Eles se referem, né, ao nosso povo e tal, e você vê que eles têm um comportamento, né, de matilha e tal. Vivia ele o pai dele, depois ele encontra outro bando mais lá pra frente, né, que é o da outra transmorfa lá. Aparece outro personagem da mitologia eslava, né, que é a Baba Yaga, que inclusive é utilizada lá nos filmes do John Wick, né, como aqueles contratantes se referiam a ele, né, que é um tipo de bicho papão da mitologia lá do leste europeu, e por onde ela passa tudo morre ou vira loucura e tal. Então o personagem principal, o Vasily, pega uma carona com ela. Então a história é bem interessante, ela vai mostrando um passeio por essa mitologia que é diferente da nossa, né? É pouco conhecida aí pra gente, essa mitologia aí do leste europeu. Mais uma vez, o Gaiman deve ter pesquisado bem sobre isso, então ele traz esses temas aí que devem fazer parte, deve ser uma coisa mais comum nas histórias, né, de Ninar lá. E no fim das contas, a gente descobre lá no final da trama que o avô que está contando a história para a neta, e é bem legal, que é bem aquele conflito de gerações, a neta reclamando de ter que ouvir história ao invés de assistir TV, ela vai interrompendo o avô, sendo meio condescendente com ele, e no final a gente entende que o Vasily, o personagem principal da história, era justamente o avô, né? E que a avó seria aquela outra transmorfa que ele encontra na história. Então é bem legalzinho, eu gosto bastante dessa história também. É engraçado, assim, que a gente pode falar num primeiro momento que são lobisomens. Parece até, né? Mas se você reparar, a hora que o Mauro comentou agora, que o Vasily, ou Vacilo, como o Maurício está colocando aqui, que o Vasily encontra ela e encontra o povo dela, eles estão numa fogueira, cara, e você pode ver que tem assim, tem um que parece que está se transformando, né, está numa forma intermediária, ou parecia com aquele Robin Hood Fellow, né, uma coisa assim meio duende, assim, parece, e tem um gigante também perto da fogueira, né, um cara bem grandão, então eles não são só uma coisa, né, por isso que ele chama de O Povo, né. Essa história é bem legal, cara, a forma como ela é contada, o avô com a menina, é bem legal, cara, bem legal mesmo, assim. O Lucien também é um personagem que eu gosto bastante, né, eu acho ele super interessante, eu acho ele low profile, assim, mas sempre que ele aparece, ele rouba a cena, né. Eu acho interessante a moral da história, né, porque ele fala assim que, tipo, a realidade frequentemente é menos ideal do que a do sonho, né, da ficção, né, porque o Vasily, ele cria, né, uma ficção sobre essa Natasha, né, ele fica obcecado com aquele retrato, né, daí quando ele percebe, né, ele viu que ela não era realmente a mulher ideal para ele, né, ele deveria mesmo ficar entre os seus, né, o povo, né, com alguém que pudesse ser ele mesmo, né, correndo e caçando, assim, talvez como um lobo aí, como vocês falaram, né. Eu acho legal, assim, agora pensando bem, né, vocês têm razão, talvez o povo, né, que ele fale, sejam justamente todas as criaturas mitológicas lá do leste europeu, né, porque você vê que tem alguns que são bem realmente diferentes entre eles, e a Baba Yaga estava entre eles, né, e também fazer, entre aspas, parte do povo. Então, talvez aí o povo sejam esses personagens de lenda. O Luigi comentou outro dia com a gente, né, um tempo atrás, e ele tem toda a razão. Uma das frases mais bacanas, talvez, do Sandman como um todo, tá, né, no avô falando pra neta, né, que ela começa a ver alguma coisa, ela fala, você falou que aquele coração era falso, depois a Baba Yaga pegou como se fosse verdadeiro, e aí ele fala pra ela, né, não confie no narrador, apenas na história. Pô, bacana demais a questão do narrador não confiável, né? Que é um baita elemento bacana da contação de histórias, né? Do jeito de contar histórias. É bem legal. E eu achei, assim, essa história redondinha, sabe? Ela funciona realmente muito bem. Uma coisa também que você falou aí do coração, se você olhar a forma como ele foi desenhado, pode ser coincidência, claro, mas parece o coração do vórtice lá da Casa de Bonecas. E parece também com aquele coração que aparece no deserto da nada, pode ser coincidência? Pode, vale prestar atenção, assim, né? Porque os três são citados, assim, são muito parecidos, né? Um coração facetado. É, no um jogo de você é o Porpentino, né? Não, Porpentino não parece com ele. Não. Aí tô confundindo, então. Tô falando do coração do jogo de você. O jogo de você não, Casa de Boneca. Isso, a Casa de Bonecas, isso. A Casa de Bonecas, ela tira e entrega pro Morpheus. Também, na história danada, eles acham aquele coração verde no deserto, né? Pode ter aí uma associação que até hoje não foi esclarecida, como pode não ter nada também a ver, né? E, na verdade, né, depois você do avô tá contando, da neta tá subestimando ele, tudo que ele passou, e no final, né, ele dá a entender que é ele que era esse personagem, que a avó era transmorfa também, né, é redondinho, né, eu gosto aí do jeito que termina, mas hoje, né, vendo em retrospectiva, toda vez eu esqueço o nome dessa história, eu sempre lembro dela como How I Met Your Grandma, né, dentro desse universo mitológico, é basicamente isso aí. Dois pontos só aqui, só dando mais 2 centavos aí em relação à questão do povo, me lembrou muito o conceito de povo feérico que tem no Cursed, que é vou sair do Netflix, saiu agora há pouco, que tem envolvimento do Frank Miller também, é um projeto de transmídia e tudo mais. Enfim, minha esposa adora lendas arturianas também, quis assistir, e assim, esse conceito do povo feérico nessa obra engloba todos os povos mágicos, né, as fadas, os faunos, um povo meio serpente, assim, saída do Conan, né? É um conceito bem parecido com o que eu imaginei relendo essa história agora. Como você falou, né, a própria Baba Yaga, ela é mencionada como tia, tá inserida nesse povo também, né, essa etnia aí, o que é que seja. E outra coisa, eu gosto também disso, adoro essa fala do vacilo, porque ele engana, ele vai espertamente, né, o contador de história vai colocando você dentro da história, e ele consegue derrubar a frieza, até a falta de interesse qualquer da neta na história dele, tanto com comentários sagazes, né, aquele interrompe o flashback e mostra eles dois um metendo na cara do outro, não sei o que, meio rudes até um com o outro, mas ela tá bom, vai, fala, e ele vai apresentando aos poucos os elementos sobrenaturais na história, né, ele chega a falar que o Vasily conseguia correr tão bem nas 4 pernas quanto nas 2 pernas, mas não fala de uma forma lupina ali, né, ele vai apresentando aos poucos esses elementos, até que no final fala da idade avançada, né, quase 500 anos, fala, primeiro aparece a Baba Yaga, narra todos os fetos que foram abortados, as crianças que choraram, enfim, e aí ele vai crescendo nisso, até que chega o Lucien é só um cara estranho na floresta, né, de repente ele aparece do nada ele se materializa na cela em que o Vasily tá preso, de repente aparece o sonho, e dá uma outra conotação, leva ele ao sonhar e tudo mais, e ele acorda ali, enfim, ele não só não confie porque eu posso estar te enganando, mas não confie porque eu tô fazendo isso pra enredar você, pegar você aqui na minha conversa e deixar você interessado na história até o final. É bem uma metalinguagem de como o Gaiman gosta de falar sobre o ato, até a adição de contar histórias. E outra coisa aqui é, essa semana eu descobri também, fica em off aí da gravação, Lee. Essa semana eu descobri que o nick do Jamerson na internet é Lucien Oliveira. E você vê que o Reginaldo tem essa paixão aí pelo Lucien também. Tudo se conecta. Né? Eu não vou cortar isso não. Bibliotecário de Nanuque. Tudo se conecta. É um amor que transcende as mídias, os podcasts. É o nickname criminoso dele, hein, meu? Pois é. Não... É um traventor, hein, meu? Inclusive foi um momento que eu descobri e falei pra ele assim, mas é você? E se estivéssemos ao vivo, ele pediria pra eu baixar a voz. Vamos lá. E, Reginaldo, e essa capa da edição 38? Eu tive a impressão, Reginaldo, olhando pra ela aqui, que me parece ser o corpo de uma mulher, assim. A princípio eu achei que seria o senhorzinho contando uma história, mas eu não sei. Eu fiquei com a impressão que a mão, assim, o jeito, o estilo da roupa, tipo um roupão, não sei. O que, é que você achou? É a esposa do Dave McKean, né? É? É. As capas da série Convergência, que são mais 3 edições, né? Eles estão usando objetos da casa dele, que deve ser uma casa muito doida, né? Porque o cara tem um chanuquear, né? Não é nem um menorá, né? Aquele chanukiá, que é o candelabro judeu, né? Que é da festa das luzes, né? Que pouco ou nada tem a ver com a história, tá aí só pra compor a capa, né? E realmente é uma mão feminina, porque é a esposa dele, e fica ele e ela se alternando nas capas, usando máscaras deles. Então aí é uma mistura de fotografia, é uma fotomontagem, né? Com intervenções de pintura acrílica, né? Mas é objetos da casa dele e as máscaras que o Dave McKean é fascinado, né? Ele adora máscaras, ele tem uma coleção. Ela tá fazendo também uma postura de a mão no olho, né? Que também remete a alguma coisa de mão de Fátima, né? Que é mão de Miriam também, né? Que é aquela mão que é como se fosse a nossa figa aqui, né? Mais ou menos, a grosso modo, né? É um objeto místico, né? Supersticioso. Só que eu não entendo por que que tem essas referências judaicas aí, já que o povo parece que não tem nada a ver com, né, necessariamente o povo judeu, né? É realmente para compor, né? Para fazer essa atmosfera onírica que funciona, né? Foi o que você falou. Tem o roupão, né? As mãos femininas e o... Eu associei a esposa do Vassili, né? Porque ela tem também um desenho na testa, né? Do lobo. Isso também é uma brincadeira. A gente chegou a ver lá naquele Bastardo Inglórios, né? De você colocar na testa e a pessoa tentar adivinhar. Você tentar adivinhar quem você tá, figura na testa. É mesmo. Boa. Né? Uma curiosidade que eu nem sei se isso eu tô chutando. Isso é meu mesmo, né? São várias leituras, né? As capas de Sandman permitem várias leituras, né? Esse daí já tem já a quarta capa, é exatamente isso, né? É estourado lá atrás, né? Essa máscara aí, né? Então, pô, acho bem legal, cara. Melhorou, vai. Não sei se é viagem minha, mas eu fiquei olhando esse castiçal. Tem esses cabos, assim, os cabos de energia elétrica, e tem, assim, o castiçal com as velas, né? Assim, o encontro, assim, entre o novo e o velho, né? Quase como uma mistura entre o avô e a neta, né? Essas capas permitem várias leituras, assim, né? Então, eu acho que é válido, sim. Eu mesmo não tinha notado, mas você falando, assim, tem a ver, sim. Só não gosto muito da arte desse cara, esse Duncan E. Gleason. Eu achei a mais fraca desse volume. Nada me chama atenção, eu achei a mais fraca. Eu acho que a do Marco Polo eu acho pior. Tu acha? É, eu achei um gostei. Pouco pior. Eu acho que aquele caracteriza bem, né? Porque ele vai revelando aos poucos. Você vê uma hora o rapaz, né? Que é o Vassili. Você vê uma hora os caninos dele protuberante, a fisionomia dele de perfil, assim, sombria. Ele vai revelando aos poucos a forma, o que ele é de fato, assim. Eu acho que parte disso, assim, é a arte que tá fazendo e faz bem. É competente. Ela é sutil, viu? Né? Eu acho que é um artista bem discreto. Assim, nada exagerado, assim. Eu acho assim que tem dois tipos de arte nessa história, que é a arte do conto, né, que parece até um pouco mais estilizado, assim. Tem o segmento do avô e da neta, né, que eu acho que é mais realista. É isso eu que eu mais gostei da história. Enquanto a arte no presente, né, quando o avô tá conversando com a neta, é mais pesada, mais escura, assim, me levou até um Alex Maliv em algumas coisas. A arte do passado é esse texto dele mais desenhado mesmo. Eu gostei, visualmente, assim, foi o que mais me chamou a atenção, né, nesse volume. O Talbot a gente já conhecia, né? Ele tá com um estilo bem comedido aí, bem legal. Mas esse Eagleson eu não conhecia, não me puxou da memória assim nada que eu conhecesse dele, não. Eu achei bem legal, até porque, como o Reginaldo falou bem, ele leva essa coisa da narrativa, né, de ir apresentando aos poucos, tá apresentando o fantástico na história aos poucos, a neta e a gente também, bem, bem legal. Você repara, viu, Maurício, você repara uma hora, até mesmo na parte da narrativa, o olho do avô, a íris dele fica igual, sim, de gato, assim, e a da menina também fica, uma hora, né? Então, é assim, são detalhezinhos. Num primeiro momento, ela parece ser meio sem graça, assim, não, mas eu acho ela bem, bem legal, cara, bem adequada aí pra história. Augustus. Caius Octavius teve vários nomes, né? Um deles foi Caius Júlio César Octavius, mas ele só ficaria conhecido mesmo como o Imperador Augustus, né? Nessa edição 30, por causa de um sonho, uma vez por ano, ele passa um dia no mercado de Roma, disfarçado de mendigo, na companhia do anão Lysius, um jovem ator que realmente existiu, segundo o historiador Suetônio, e na história do Gaiman, ele é o único artista que o Augustus permite. Eu acho que não é nem essa a palavra, eu acho que tá mais para é o único artista que ele tolera em Roma. Aí os dois passam o dia inteiro conversando, refletindo sobre a vida de cada um, e até a natureza da política, né, do poder. Porque em dado momento o Augustus chega a dizer que os líderes seguem um sonho. E talvez esse sonho não tenha lá um espírito público embutido, né? Só um sonho particular e as pessoas ainda assim tendem a segui-los e obedecê-los cegamente. Bom, o Augustus faz o que faz, imaginando que um dia se tornará um deus. E quando for deus, não terá medo. Maurício, que medo é esse de que ele fala? Você acha que o cerne dessa história é esse medo? Ou tem algo ainda maior aí? Me pegou. Eu fico com medo porque ele é um cara que chegou no topo do mundo e de lá de cima ele contempla um abismo, né? Ele tem um passado aí que vai ser revelado. Ele tem um presente de noites mal dormidas e preocupações tanto com o futuro quanto fantasmas desse passado dele. E ele não tem amigos, né? É o máximo que ele consegue é esse Tyrion Lannisterzinho aí que aparece pra gente e que vai ser a porta de entrada para que a gente conheça mais do que se passa na mente dele. Eu gosto muito do tema de Roma, gosto como a cidade é retratada aí, o que ele fala, como se chegou até aí, qual é o caminho, quais são os caminhos que Roma tem dali em diante. Mas eu acho que no final de tudo, essa é uma das histórias mais tristes desse volume. Cara, é uma história pesada. É interessante como o Gaiman trata, né, a questão do trauma, né, do estupro, o quanto que isso marca, né, as vítimas, não importa quanto tempo passe, não importa o sucesso que essa pessoa adquira na vida. Você vê que, assim, o Augustus foi um grande imperador romano, inclusive, né, na história, o Gaiman compara ele, né, em retrospecto com os imperadores que vieram depois, né, e você vê o quanto que o Augustus era, né, um verdadeiro líder, um cara inteligente, equilibrado, embora, né, às vezes brutal, como ele mesmo mostra, e ele não tem arrependimento em relação a isso, mas a temática central toda é o que permanece, o quanto que mudou a vida dele, o fato, né, do, segundo mostra aí na história, dele ter sido estuprado pelo Júlio César quando tinha 16, que era o tio dele, que era alguém que ele admirava, que ele sonhava ser igual ao tio, e o tio estuprou e o estuprava continuamente em troca de tê-lo, né, como herdeiro, né, como sucessor no império, né. Essa história também, né, tem uma base, né, de pesquisa. Você vê em outras séries, em outros documentários, existe essa linha de pesquisa de que realmente o Júlio César teria tido um caso com o sobrinho, até naquela série Roma, da HBO, baita série também, tem essa insinuação, mostra lá o Augustus novinho, e inclusive a família ainda jogava na cara dele, né, assim, ah, você tá se insinuando, você tá seduzindo o Júlio César para ganhar posição aí no Império, para se tornar o favorito dele, e na série ainda que não tinha nada a ver isso. Então é bem interessante como é trazido, mas é, eu acho a história mais pesada aí, né, desse arco que a gente tá comentando hoje. O que uma voz aveludada, assim, e um discurso, assim, comedido, assim, conciliador não faz, né? Porque a gente costuma falar, assim, do Alan Moore, né? Tem muita violência sexual nos enredos dele, né? Mas, bicho, Sandman tem muito isso, né? A violência sexual, às vezes física, às vezes emocional, né? Ela tá sempre, assim, em voga, né? Eu pensei nisso também, viu, Luiz? E aqui tem outra rima também, assim, com aprisionamento e libertação, né, assim, porque o Caius, assim, além de querer se libertar, assim, desses pesadelos, né, dessas memórias do estupro, né, ele é enjaulado assim pelas armadilhas e pelo peso, assim, da liderança, né, como o Maurício falou, e assim, e pra sentir um pouquinho, assim, de paz, ele precisa ir até a outra extremidade, assim, da sua classe social, né, e calçar literalmente, assim, essas sandálias, assim, da humildade, assim. Eu relendo essa história também, viu, Mauro, eu me lembrei muito, assim, da série da HBO, né, foram só duas temporadas, né, eu acho que eu adoraria ver essa historinha, assim, adaptada, assim, pra série da Netflix, inclusive com o próprio Tyrion do Game of Thrones, assim, fazendo Lícius. Funcionaria muito bem. E é interessante, né, que ele vai para ficar entre o povo, ele se faz de mendigo, porque na mitologia romana, né, o Júlio César tinha virado um deus, e o Augustus fala isso muitas vezes, ah, quando eu morrer eu vou me tornar um deus. Segundo, né, a história, o Morpheus teria falado para ele que somente quando ele estava entre o povo, quando ele estava disfarçado, que ele não estava sob observação constante dos deuses. Então ele se vestia de mendigo, ele ia lá pro meio do povo para pensar, para esconder os pensamentos dele dos deuses, porque ele temia o Tio até como uma figura mitológica, né? É um negócio pesado mesmo. E assim, em relação ao que você comentou, da diferença da questão do Gaiman também tratar muito violência sexual, mas o Moore ter mais esse peso, as pessoas comentarem mais dessa utilização pelo Moore, eu acho que é pelo jeito como eles abordam, né? O Gaiman, embora ele traga de uma maneira pesada, ele traz dentro de um contexto mais crítico, ele traz dentro de um contexto mais de abordagem de consequências, mais de, sabe, aquilo se integra melhor à trama. O humor não, o humor ele tem muitas vezes o estupro, a violência sexual, só para causar o choque. Não, não é gratuito, não tô falando que é besta igual o Gartienes usa. Eu tô falando assim, um trata com um pincel, o outro trata com uma marreta, vamos dizer assim. É, o Alan Moore, ele dá aquela pancada e ele não bota, sei lá, dentro de um contexto. É aquilo dali para trazer o impacto mesmo do estupro, não sei. Me incomoda muito mais nas histórias do Moore e eu acho que às vezes ele perde a mão um pouco também. E aí, Reginaldo? Então, cara, eu tava falando, eu concordo com você. Realmente essa história tem uma pegadinha Alan Moore mesmo, porque o eixo, o cerne dela é esse evento, é esse estupro. Eu também não gosto muito dela, né? Eu acho ela realmente esquisita, assim. Ou eu acho que ela tinha que ter um desenvolvimento melhor. Porque eu não entendo porque o Deus Terminus, que o Morpheus fala, pediu para ele intervir pro Augusto, né? Terminus é o Deus dos limites, né? Na Roma Antiga, né? Aquelas milestones, né? Que aquelas pedras que demilitam os territórios, elas eram ofertadas a esse Deus Terminus, né? E ele é um Deus, assim, até um pouco obscuro da gente saber tudo, mas ele é o Deus dos limites, assim. Então, quer dizer, todo o poder e a soberba que o imperador pode ter, Terminus estaria limitando ele de alguma forma, fazendo ele, tanto é que o Augusto até fala que ele teme Julius, né, o Deus Julius, que é o Júlio César, que eu acho que poderia ser desenvolvido isso melhor, se realmente Júlio César virou um deus e ele seria da alçada de Morpheus, alguma coisa assim. Eu não sei se essa história se resolve só aí. O fato dela ser, vamos dizer assim, girar, né, em torno de uma história de estupro, eu não gosto. Até porque essa história de estupro do Imperador Augusto parece, assim, um pouco intriga, né, do povo. Faziam pichações na rua. Tanto é que Roma mesmo, a série que vocês estão falando, ela coloca exatamente isso, né? O Júlio César, ele tinha epilepsia, né? E ele tem um ataque epilético e o sobrinho dele, que vai virar o Imperador Augusto, leva ele para uma dispensa para ninguém ver ele tendo esse ataque. E aí, um dos empregados escuta o Júlio César gemendo, né, por causa da convulsão, e quando sai, sai junto com o menino, ele sai trançando as pernas, o empregado junta, né, lé com cré e conta pra família, e a família se sente até orgulhosa, porque a questão sexual entre um superior e um menino jovem, assim, em Roma não era encarado, assim, então, apesar que os romanos eram bem reservados em relação a isso, mas não era visto com maus olhos. A questão toda é que nunca afirmaram sobre isso, assim, nunca falaram, não, é de fato, aconteceu isso, então, eu acho estranho a história ser calçada nisso, né, eu acho esquisito, acho que ela realmente tem uma pegada de Alan Moore que deixa você com uma sensação estranha, assim, de acabar, não gosto muito dela não, sabia? Mesmo ela sendo interessante, assim, que eu acho que talvez poderia se desenvolvesse melhor, ela se tornaria mais interessante, mas não acontece, então ela fica em cruada, assim, vamos dizer, de certa forma. E aí, não gosto muito dela também, não. Eu gosto de brincar que a série de sci-fi sempre tem um episódio de paradoxo temporal, né? Parece que é na cartilha, tem que ter. E séries que envolvem governantes e tudo mais, parece que o governante sempre vai ter que ter um dia que passa como plebeu. É um plot recorrente, novela da Globo já fez isso, a literatura clássica já fez, enfim, séries diversas fizeram. E é legal que dá pra explorar muita coisa aí, desde o cara ser um César, ser confundido com um mendigo e ser espancado e chamar de louco porque se eu sou seu imperador, falar aí da loucura que é, né, um cara ter tanto poder, isso ser quase real, e você só acredita porque tá posto, mas aquele cara que tá ali de carne e osso pra você, não é esse deus, né, então ele só pode ser maluco. Aqui é bem conduzido, o ritmo da história é bacana, tem muito diálogo, mas são diálogos curtos, assim, falas curtas, salvo uma ou outra fala do Caius, mas que fluem bem. É legal você ver esse vai e vem da história, o Ulysses começa meio jocoso até, né, não percebe a seriedade daquele momento, acho que é só uma excentricidade do imperador, mas cresce nesse ponto, agora concordo. Por que que o sonho tá ali como um garoto de recado do Terminus, né? Aqui nessa edição nova ele ficou como Deus das Fronteiras, tradução que faz sentido, mas o que é que aconteceu ali? Beleza, a gente sabe que muitas histórias de cinema a gente tem só um vislumbre do todo, né? Mas aqui parece que falta esse fechamento, parece que falta uma amarração no todo. A gente só vai ter a carta do Lysius anos depois, idoso já, né? Contando um pouco em retrospecto daquele dia. Mas eu acho triste, como eu falei, ele tá sempre à sombra desse deus, né? Lembrando tudo que ele teve que abrir mão para ter tudo que ele tem hoje. E parece que ele se arrependeu, né? Pelo menos essa foi minha interpretação. Acredito que o Lee quer falar sobre isso mais adiante. Mas pra mim, quando se fala que ele tem os dois futuros na mão, ele opta por aquele que sabidamente vai engolfar o Império Romano, ele acha que não vale a pena se manter aquilo pela eternidade. Já que ele vai ser lembrado pela eternidade, enquanto ele for lembrado, ele vai ser um deus, ele prefere acabar com aquilo e ser esquecido. É mais ou menos uma rima também com Ramadã, né, bicho? De certa forma, né? Agora que eu tava pensando nisso. De certa forma, os dois chefes de Estado, assim, estão fazendo alguma coisa pra tentar se imortalizarem de alguma forma, né? Inclusive, antes da gente avançar aí, vocês falaram dessa questão do estupro, da linguagem e tudo mais. Uma parte que me bateu isso foi lá adiante em Ramadã, que é uma passagem apenas, que se descontextualizada pode ser motivo aí para muito questionamento, que é quando fala que Bagdá ali também é uma terra de prazeres, que tem as mulheres, tem o harém, não sei o que, beleza, a gente sabe que isso é histórico, mas quando fala dos homens, né, são meninos, imberbes e tudo mais, chama uma pedofilia ali também, né, apesar de não mostrar crianças, o corpo que mostra para representar isso não é tão infantil, mas com certeza é uma coisa que não fosse a sutileza na narrativa, fosse a marreta do muro, como o Maui falou, isso é muito complicado nessa releitura de hoje, não pra gente que tá tentando aqui contextualizar, entender o momento que foi escrito, o momento em que aquilo que foi escrito se passava, mas a forma como isso é apresentado com certeza impacta diferente, e o Gaiman tem esse traquejo fino, assim, né? Recentemente até ele se separou, fosse outro, eu acho que ele sofreria muito mais do que ele sofreu, graças a essa fã de Teflon que ele tem aí, né? Não gruda nele. E é interessante, Maurício, que você ter tratado disso, né? Que se você for ver dentro de um contexto histórico, e o Regi tratou um pouco disso daí, né? Lá no Império Romano era um negócio socialmente aceito, o ascendente hierárquico manter relação sexual com o discípulo, com o aprendiz, dentro daquela moral deles lá da época distorcida, talvez nem fosse visto como um estupro, né? A questão é que o Gaiman não entra nisso na história, né? Ele tinha algo para contar, ele queria tratar de uma questão de reflexo do estupro na vida de uma pessoa, mesmo da pessoa mais importante, mais poderosa do mundo, que era o imperador romano, e ele escolheu essa abordagem, né? Ele não entrou nessa polêmica de se teve mesmo relação entre o Júlio César e o Augustus, né? Que, como o Regi também falou, na série dá a entender que não, que era só fofoca. Tem discussões históricas quanto a isso, tem correntes que acreditam que sim, tem correntes que defendem que não. O Gaiman não entra nisso. O ponto da história, para ele, não é esse. O ponto da história é mostrar a consequência do estupro, independente do poder da pessoa, como aquilo afeta os sonhos, como aquilo afeta a ambição, as decisões que ela vai tomar ali pra frente. E isso ele conta bem e causa esse incômodo pra gente, né? Pô, não tem como uma história bem contada, inteligente, que tenha a temática de um estupro, não nos trazer incômodo, sabe? E aquele negócio, é a história que eu menos gosto desse arco que a gente tá falando hoje, justamente porque ela traz esse incômodo. Não é porque ela seja uma história ruim, que ela seja uma história mal feita, apesar de realmente poder ter tido alguns outros desenvolvimentos, mas é pelo incômodo que ela me causa, pela temática, sabe? Não é uma história agradável e ela não te leva para um lugar bom, ela te leva para uma reflexão pesada, né? Reginaldo, nessa capa da 30, esse quadro assim no meio, ele é perturbador, né? Você acha que é de um torso assim, né? Com duas mãos assim pegando, né? Como se estivesse violando, né? É bem sutil assim, eu acho que bem forte, né? Cara, é isso mesmo, né? Ela realmente, até a capa foca nesse detalhe, que eu acho que é muito pouco, cara, pra ser uma história de Sandman, assim, né? Eu acho esquisito. Acho essa história tão estranha, cara. A primeira vez que eu li, o Mauro falou bem, é incômodo que eu senti. E aí, lendo de novo agora, eu falo, pô, mas pra quê? Por quê? Não desenvolve? Não sei, né? A capa, inclusive, reflete isso. Ela tem traços bem simples aí, né? Aquele branco em destaque. E no meio, esse torso aí, que ele tá refletindo exatamente a passagem dramática do Augusto. Então, eu acho... Puta, cara, eu acho super estranha. Eu acho super estranho isso. E eu acho mais estranho ainda essas idas e vindas que reuniu isso num volume só. Começa a convergência, agora volta para espelhos distantes, ao invés de... Sabe, é estranho, porque nós estamos falando da... A primeira história é a edição 31. Aí Termidora é a 29. Aí Caçada é a 38. Agora Augustus é a edição 30. Cara, olha que salada, meu. Né? A coisa vai e volta, e eu acho que a concessão que podiam ter feito, não fizeram. Eu não quis comentar na hora, mas Orfeus ficaria muito bem, cara, antes de Termidor. Mesmo que ele não tenha sido publicado assim na época, já que eles fizeram essa salada, já que tá podendo mexer em tudo, eu acho que Orfeus poderia entrar antes de Termidor, né? E aí fazer Orfeus, os três de Espelhos Distantes, aí depois mais os três de Convergência. Não entendo, cara, porque eles fizeram esse vai e volta. Não tem por que ter essa ida e vinda, assim, cara, entre as edições. Eu acho confuso, eu queria saber o que vocês acham. Eu ainda acho organizado, né? Porque você vê, assim, o salto de cada edição, assim, você chegar a organizar, assim. É o que eu falei no comecinho. Eu acho que o Neil Gaiman deu muito trabalho pra Karenberger, viu? Porque essas coisas fazem sentido na cabeça dele, assim, mas um editor, assim, acabar filtrando isso, né? Uma coisa que hoje em dia não tem, né? Editor, assim, atuante, né? Hoje o roteirista faz o que quer e você vê que ela pitava mesmo aqui, né? Quer dizer, a gente tem esse encadernado aqui, esse layout, esse formato, assim, por mais doido que seja, ainda tem um método, que a gente consegue ver um método, consegue ver algum sentido nele. Não me agrada. Não me agrada de jeito nenhum. Eu acho que não fica redonda, eu acho que os três, até pela temática, pela questão de tratar com período temporal, com mês, por questão de abordar os imperadores, Espelhos Distantes tinha que ser fechadinho, não tinha que fazer esse vai e volta, você jogar essa caçada no meio, não faz sentido nenhum ter feito isso. Eu gosto mais da ordem que o Gaiman trouxe mesmo no quadrinho, até porque, né, o Regi falou, podiam ter colocado Orfeus antes, que você já entenderia a trama de Termidor. Eu acho que não, cara, eu acho que tira um pouco barato da narrativa. É legal você passar por Termidor, não entender direito e a coisa fechar mais lá pra frente quando você consegue ver a figura como um todo, né? Em Termidor ela já trata de algumas coisas, ela já fala das bondosas, ela fala do sangue da família, que isso só vai fazer sentido lá no final. Os próprios perpétuos, né? Por exemplo, não tinham aparecido assim, atuando, eles tinham aparecido naquela reunião antes de Estação das Brumas, né? Então, não me agrada, cara, a maneira como montou esse encadernado ficou esquisito, desnecessário, devia ter seguido a ordem mesmo do que foi publicado. É, eu vou nesse ponto também. Fico até em cima do muro na questão da Canção de Orfeu, do Termidor, eu acho que é legal, assim, você entender depois, como o Mauro falou, mas intercalar os dois arcos, um leitor que não tiver uma preocupação maior de olhar com calma, não vai sequer entender que são dois arcos ali. Não existe indicação no encadernado que são arcos. Que existe essa correlação temática, a não ser que você pare mesmo, faça como a gente fez. Quando a gente vai ler, a gente vai pesquisar a referência, aquilo que eu banquei no começo, né? Primeiro a gente acha que é tudo verdade e se dá por contente. Depois a gente não se dá mais tão por contente, porque a gente descobre que não é verdade e deixa pra lá. E agora a gente tá indo pesquisar, tá querendo entender, e eu acho que isso prejudica. Não botamos a culpa na Panini, não tá na conta deles, isso a gente sabe, é da edição original mesmo, que a Panini tá seguindo aqui. Inclusive, no original, Luigi, tem 4 volumes a mais, tem 1 volume em prosa e tem mais 3 volumes que não estão considerados aqui para esse lançamento. Não sei como a Panini vai fazer, se vai avaliar para estender isso, enfim. Mas eu queria só deixar uma pergunta aqui para finalizar. E tem um momento em que, assim como acontece em outras edições, uma figura vem e fala, né? Assim como Mark Twain na primeira história. Tem uma figura que chega para os dois mendigos, né? Que são o Caio e o Ulisses. E diz que ele já esteve ali também. E que é um escravo. E que agora ele cresceu na vida. E que tá fazendo por ele o que gostaria que tivesse feito por ele, né? Em outras palavras. Ele termina, né? Homem algum conhece o futuro. Convém então que caminhemos com cautela. Me perdoa a ignorância. Se eu não consegui reconhecer. Vocês reconheceram. É um personagem histórico. Alguém que o Gaiman tá trazendo aqui. Como trouxe o Mark Twain, por exemplo. Como eu mencionei. Cara, não peguei não. Tu pegou, Reginaldo? Mauro, também. Não peguei. Acho que não é nem citado se alguém sabe alguma coisa dele. Não sei o que que é, não. Eu dei uma olhada também, mas não achei nada, assim, nenhum material falando isso. O fato de não mostrar o rosto, né, de ter essa fala, assim, importante, me fez pensar que é alguém. Mas as figuras que podiam me passar pela cabeça, contemporâneas dessa época, assim, não me soaram nada. Será bom estar morto, ser um deus. Todos os meus erros serão esquecidos. Todos os meus crimes perdoados. Sabe quantos homens eu matei pessoalmente? Quantas mortes ordenei? Eu perdi a conta muitos anos atrás. Fiz muitas coisas ruins, mas foram todas para preservar Roma. E eu serei um deus. Quando eu for deus, não sentirei mais medo. Lugares maleáveis. Se a gente falou da série Roma, da HBO, nessa edição 39, o convidado especial é o jovem Marco Polo, que quem viu a série da Netflix seguramente vai acabar linkando várias passagens. A história é ambientada em 1273, esse famoso aventureiro se separou do restante de sua caravana, em especial o pai e o tio, e vaga, como eu disse na introdução, pelo deserto de Lope, que eu pesquisando aqui, a título de curiosidade, ele fica localizado na China, a umidade relativa de lá vive frequentemente no zero, com a temperatura do ar por volta dos 50 graus, e o Lope é o local de testes nucleares chineses. Mauro, fala um pouco sobre essa bad trip, ou melhor, esse bad dream do Marco Polo. Então, essa é uma edição também interessante. Eu confesso que eu não conhecia tanto aí sobre a história do Marco Polo, mas fui dar uma pesquisada porque é bem legal a maneira como é montado, né? Dá a entender que o Marco Polo perdido no deserto, né, desmaiou ou sei lá, dormiu, enfim. E aí ele começa a parar nesse lugar maleável, né? A gente vai entendendo mais pra frente durante a história que são as representações nos sonhos das áreas da Terra em que o homem não conhecia direito. Então, os grandes desertos, as regiões mais distantes dos oceanos. E como o homem não conhecia, não tinha chegado, não tinha ido até lá, eram os chamados lugares maleáveis. Então, nesse deserto, a partir do momento em que ele desmaia ou dorme, enfim, ele sai do deserto real e entra para a visualização desse deserto no sonho, né? Esse lugar maleável. E lá no deserto, ele vai encontrar uma figura que depois ele descobre ser o Rusticello de Pisa, ou Rusticiano, né? Que vem do latim Rusticianus, que na verdade foi o escritor do livro As Viagens de Marco Polo, que era um romancista que ficou preso junto com Marco Polo muitos anos depois em Gênova, durante a Batalha de Melória, e lá ele ouviu os relatos do Marco Polo e depois escreveu o romance, né? Que rodou o mundo inteiro. E todas as pessoas ficaram conhecendo. Então, em algum momento lá do sonho, o Rusticello tá lá na prisão sonhando com o deserto que o Marco Polo narrou para ele. Então, os dois se encontram, tanto o Marco Polo do passado, né, ou do momento que a gente está acompanhando, sonhando com aquele deserto, quanto o Rusticello sonhando com a narrativa que o Marco Polo tinha passado para ele de como era aquele deserto. Pode ter soado confuso aí na minha descrição, é um pouquinho confuso para a gente entender, mas quando você soma esses pedacinhos aí do quebra-cabeça, fica muito interessante como é essa construção, como é esses lugares em que existem de uma maneira diferente na imaginação das pessoas e como a imaginação das pessoas é moldada pelo que ela ouve de outras pessoas, né? É bem legal. E no meio desse deserto eles acabam lá encontrando o verde do violinista, que já teve lá na história da Casa de Bonecas, a gente já sabe que ele é uma representação do mundo ideal, do paraíso para os navegadores, né, perdidos, e ele está ali também procurando aquele lugar, aquele local maleável, aquele local que varia conforme a imaginação de cada um. A gente vai ver o porquê depois, né? Vocês vão comentar aí mais pra frente. Mas ele conversando com o Rusticello e com o Marco Polo, ele vai explicando que esses lugares vão ficando cada vez mais raros conforme a humanidade vai explorando os lugares, né? Ele fala então pro Marco Polo, ó, por causa de pessoas como você, né? Exploradores, aventureiros, esses lugares vão rareando cada vez mais, vão ficando cada vez mais escassos pelo conhecimento que a humanidade vai tendo sobre o planeta. Então é bem bacana, bem construidinho. Um detalhe dessa história é que o espaço-tempo, assim, eu acho que ele tá meio doido, né? Porque a gente vê no final dessa história, quando o Morpheus aparece, que ele tinha acabado de sair, né, do cativeiro de Prelúdios e Noturnos, né, da década de 1980. E o Marco Polo tá, como eu disse ainda agora, em 1273, né? E acorda em 1273, né? Então ele projeta a mente dele para o futuro, né? É muito louco isso, né, bicho? E durante a história, a gente vê algumas canções que são estranhas ao período, né, bicho? São canções, assim, do século XX, né? Mas, assim, cara, é muito louco essa historinha, sabe? Eu demorei um pouco pra pegar o ritmo dela, assim, sobretudo quando o cara lá que interage com ele, que me esqueci agora, Mauro. Rusticello. Rusticello. Porra, que negócio louco, velho, essa edição. Eu não gostei muito, não, bicho. Cara, é legal, eu gostei muito mais na releitura. Na primeira, eu também custei um pouquinho a entender. Que, na verdade, ele não tá projetando a mente dele pro futuro. Aquele lugar, aqueles lugares maleáveis, aqueles lugares pouco explorados, eles vivem na imaginação das pessoas. E dá a entender que, como aquele lugar é muito pouco conhecido, porque é o meio de um deserto terrível, né, que é tido como morte certa ali, isso é falado em algum momento, mesmo em 1980, lá quando o Morfeu se liberta, aquela ela ainda é uma área pouco explorada e que as pessoas imaginam e sonham com ela, de como ela seria. Então, todo ponto da trama é esse. Mas o Marco Polo, ele é um sonho ou não? Todos eles estão sonhando ao mesmo tempo. Sim, mas no final, na última página, quando ele aparece acordando, ele não é, ele é real, não, em 1273? Não, aí ele é real. Então, não é isso que eu tô dizendo. Ele sonhou com Morpheus e Morpheus tinha acabado de sair do cativeiro. Mas aí que tá. Naquele lugar, ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Como é um lugar pouco explorado e vive na imaginação dos outros, enquanto ele não for plenamente descoberto e as pessoas pararem de idealizar aquele lugar, ele continua existindo. Então ele existe, toda vez que alguém sonha com aquilo, ele vai parar naquela convergência, naquele lugar maleável. Agora peguei. Então tem pessoas de diversas épocas, de diversos tempos, por isso que tem as músicas de outras épocas, por isso que tem o Rustichello sonhando com um lugar que o Marco Polo narrou para ele que esteve muitos anos antes. Por isso que tem aquelas pessoas perdidas ali, que também sonharam com aquele lugar. É um lugar que ele existe independente do tempo em que a pessoa que está sonhando com ele está localizada. É uma baita de uma viagem, mas é muito legal. É muito dark isso, hein, mano? Olha eu batendo na madeira aqui, ó. O que, que o cara faz pra ter um sonho massa desse? Porque meu sonho, bicho, é muito fraco, viu, velho? Eu vou por aí também, pela interpretação do Mauro. É um lugar maleável, não só um lugar no espaço, como no tempo, né? Tanto que é o Morfeu do final dos anos 80, do comecinho dos anos 80, como você falou. O Marco Polo, da sua juventude, com o seu parceiro, da sua idade mais avançada. É um verde do violinista, que é anterior à Casa de Bonecas, né? Depois. Não, anterior. Quer dizer que ele tá fugindo, então, aqui. Não, ele não tá fugindo, aí que tá. Esse que é o legal da convergência. Naquela época, ele tava preocupado com o romance do Morpheus. Isso. Então ele tá num tempo antes do Morpheus ser aprisionado. E eles quase se encontram, né? Na hora que eles desfazem ali a fogueirinha deles e tudo mais, é que o Marco Polo acaba encontrando o Sandman. E me lembrou um pouco essa história, aquela, acho que é do Terra dos Sonhos, em que eles chegam, os viajantes chegam na tenda lá pra passar a tempestade, e que tem gente de várias realidades, de vários tempos, e o que se faz ali pra passar o tempo é contar histórias também, né? Quando o verde violinista encontra os outros dois, ele diz, não, venha, tá, arranja um vinho aqui, uma comidinha ali, e vamos contar história, vamos conversar aqui, vamos esvaziar a mente conversando, trocando história, contando mentira, como diria meu pai. E aí, você quer comentar? Essa eu não gosto mesmo. Essa é realmente... é a única da série inteira que eu não lembrava, cara. Que eu li assim do zero, e aí agora que eu terminei de ler, eu falei assim, não gostei. Achei até que tinha pulado, mas lembro assim, relendo, você refresca a memória, assim. E eu lembro de ter lido, mas não prendeu minha atenção, não. Não gosto. Com esse papo agora com o Mauro, com o Maurício, eu tô vendo ela com outros olhos, porque eu tava achando confuso. Aí agora desbaratou aqui um nó na minha cabeça. Pra mim tá mais claro, assim. É um roteiro inteligente, bicho. Eu reconheço. Ah, eu não vou pousar de inteligentão, não. Eu achei essa nota aqui, dando uma lida sobre essa edição, e há uma nota que ela é uma espécie de... Há uma ligação, é uma história irmã dela, que acontece lá no Despertar, que é a história chamada Exilados. Eu não me recordo dessa história, confesso, não cheguei lá na minha releitura. Tô acompanhando os números que estão saindo da Panini, mas é uma história que tem a ver com o Imperador da China, que acaba sendo exilado depois que ele luta, e numa relação também com o deserto, encontros e desencontros, um lugar maleável aí, pelo que eu tô entendendo aqui. Não voltei a ler ainda essa, não. Mas fica até, eu acho que é isso aí. Eu lembro dessa, Maurício. Eu lembro dessa também, é a mesma coisa, cara. Mesmo picolé de chuchu, assim, mesmo. Mas aí já tinha, sabe, aí é cena extra do MCU, assim. Você já ficou satisfeito com o filme. Você já sabe o que aconteceu. É uma gracinha, assim, só, essa história. Reginaldo, você gosta pelo menos dessa capa, da edição 39? Essa cara de lua? A capa eu acho maravilhosa, cara. Tanto é que acho que ela é a capa do encadernado da Conrad. Eu acho linda essa capa. Eu acho que lembra alguma pantomima, né? Viagem à Lua, assim, aquele filme do Méliès. Eu acho legal demais, cara, né? Essa máscara. Aí eu acho que é o Dave McKean. E ele tem... Vamos lá, essa daí, essa que tem a bonequinha da morte, né? Essa capa, não, não, né? Não, não é essa não. Do Parlamento das Gralhas. Ah, é verdade, é verdade. Eu tô confundindo. Mas essa tem um elemento em comum, né, do Parlamento das Gralhas, que é esse esqueletozinho que tá na areia aqui em cima. Eu não sei, de algum bicho aqui. Tem uma caveirazinha de um bicho assim num morrinho de areia no chão. E na do Parlamento das Gralhas, a pessoa que tá com kimono com a cabeça de um corvo tá segurando também. Provavelmente é a cabeça de um corvo também, não sei. Essa daqui não falam muita coisa não. É fotografia, é crânio de raposa, é isso. Crânio de raposa, uvas, baúzinho. Só isso. Você vê que tem mistura de cores, de luzes, né? Então, eu acho que é lúdica. Mas também tem pouco a ver com a história. A areia, Luiz, você me chamou a atenção porque eu não tinha reparado. É bonita, cara. Não tem capa feia. Tem uma curiosidade, sim, em relação à primeira publicação aqui no Brasil, que essa edição é o começo da fase da Devir publicando o Sandman, ou distribuindo, né? Que era a Globo que acho que publicava e a Devir distribuía. Então ele muda um pouco a qualidade do papel. Foi um susto. Agora eu tô lembrando, acho que foi por isso que me traumatizou essa história, cara. Que a edição 38, a caçada, ela foi de janeiro de 93. Essa agora, ela é de novembro de 93, cara. Levou quase um ano, hein, meu? Bateu na trave pra dar um ano sem publicação de Sandman no Brasil, cara. Nessa época, você não tinha onde pesquisar, não tinha informação, não tinha nada, cara. Parou, secou a fonte. Então, levamos quase 9 meses pra ver, né? 9, 10 meses pra ver isso daí sair naquela incerteza. Eu acho que foi aí que rareou mais ainda, que vocês costumam falar, né? Que era difícil de achar Sandman. Era por causa disso, né? Porque se você vê no final da revista, tem uma série de pontos de distribuição e eles são extremamente limitados, assim, né? Praticamente a maioria é em São Paulo, alguma coisa. A maioria na região sudeste, né? Muito em São Paulo, a maioria na região sudeste. E aí tem vários estados que não tinha distribuição de Sandman, cara. Imagina um negócio desse. Eu também gosto da arte, assim. A arte, a princípio, eu até fui olhar quem era, o John Watkins. E olhando assim, a olho nu, eu achava que era do Kevin Nolan. Fiquei com isso na cabeça. Eu achei bem legal. Gostou, Maurício? Gostei. Eu acho que, assim, o que torna ela um pouco estranha a princípio é que aparece muito só o Marco Polo como figura humana. Ele é uma figura esguia ali, né? Ele é um jovem e tudo mais. Então, talvez fique um pouco cartunesco, contrastando com o fundo que é mais vazio, é só a areia e tudo mais. Mas em outros momentos, quando aparece aquela cavalgada ali, né? Aqueles soldados, aqueles beduínos, enfim, que se perderam, que chegam pro verde de violinista e pergunta, né? Tem uma saída daqui? Como é que eu faço? Não sei o quê. O aetéreo deles, assim, meio rascunhado, rabiscado, eu achei bem bacana pra compor a história. Eu achei legal também ele não cair naquela armadilha de, ah, vou fazer um estilo diferente pra cada um, pra mostrar que é um de um tempo diferente, sabe? Acaba estando dentro do quadro mesmo. Não, tá bem coerente a história. Os visuais, né? São coerentes. E o Sandman dele também, no final, é legal. Tá enfraquecido, ele tá com a expressão corporal enfraquecida, né? Ele hesita ali na hora de ajudar, tipo, pô, se ajudar esse cara, ele me quebra. Mas ele faz o que ele pode ali, é um interlúdiozinho bacana em si e é bem representado visualmente. Eu não concordo muito com o Maurício quanto à arte, eu achei essa arte feia, não é uma arte que me agrada, assim. Acho relaxada em alguns pontos. Eu acho que até para representar, assim, a magnitude de um deserto de sonho, ela não é legal, sei lá, não me passa o impacto que a narrativa do Gaiman quer passar desse deserto quase infinito que parece, né, que povoa a imaginação de diversas pessoas, diversos povos. Eu não gosto do traço das pessoas, eu acho que passa uma imagem meio de um negócio meio relaxado, sei lá, não me agrada a arte não. E uma curiosidadezinha que eu acho bacana nessa história também é que os créditos dela são em italiano, né? Tá lá, Neil Gaiman, história, John Watkins, design e tine, Daniel Vozzo, colore, justamente para fazer aquela referência, né, ao Marco Polo e as histórias, né, dele contadas em italiano. Então achei um detalhezinho bacana. Prefiro você falando vietnamita, viu, meu amigo? Cara, eu sou Uma negação em sotaques. Deu pra perceber o Mal fazendo o gesto com a mão, né? Sou quase o Tenente Raine lá do Bastardos Inglórios. Gorlomi, lo pronuncio corretamente? Sim, correto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Scusi, con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. A canção de Orfeus. Essa é, sem dúvida, a história mais importante desse volume, porque ela repercutirá até o final da série. Trata-se de uma longa recontagem da lenda de Orfeu e Eurídice, né? Que revela como ele perdeu sua esposa e depois sua cabeça. Na versão de Gaiman, como tudo se encaixa, Maurício? Apresenta essa edição com a belíssima arte do Brian Talbot, né, e o Mark Buckingham. Mas assim, antes de você começar, me responda assim, de lambuja. Perto do filho, Morpheus ainda é mimizento? Rapaz, para Morpheus quase dizer pro filho, tira essa bunda daí, sacode a poeira e vai viver tua vida, moleque. É porque o menino é muito ruim. Comparado com Orfeus, o Morpheus é o Conan, meu amigo. É, por aí. É uma versão adaptada, né, do conto clássico de Orfeu e Eurídice, que o amor trágico, né, tem até uma versão do cinema nacional. O amor trágico deles é a Eurídice acaba morrendo, Orfeu provando seu amor romântico e levando ele às últimas consequências, vai vivo até o Hades para pleitear um retorno. Em troca disso, ele toca para Hades e para sua esposa, pedindo o retorno com vida, né, dela. E há regras, como a gente tem aqui, né, dito alguns momentos nessa história, há regras. E uma regra é que ele deve confiar no poder de Hades, né, na barganha feita. Aqui nós temos o começo logo com o casamento deles. A gente já encontra a situação encaminhada, né? E Orfeu com seu amigo Sátiro indo para o casamento. Os perpétuos pela primeira vez ali em sua glória, né, antes do sumiço de destruição e tudo, comparecem ao casamento. E é bacana, né, você imaginar que seria em qualquer casamento atual uma cena estranha aquela família, mas eles são recebidos com naturalidade no meio de um lugar que tem um sátiro também, tem outras figuras fantásticas ali. E nesse casamento, esse amigo sátiro acaba dando em cima da Eurídice. A Eurídice que parece a esposa de Frankenstein, daquele filme antigo, com aquele cabelo preto, né, aquelas mechas brancas. Ela acaba tentando fugir do assédio dele, é mordida por uma cobra e morre. A partir daí a gente tem uma história muito similar, né? Mas o Orfeu busca a ajuda de sua tia Teleute, a morte, para ir pro inferno, para Hades, né? Primeiro ele conversa com Destruição diz pra ele: para de chorar, moleque, vai atrás do que você quer. Ele indireciona ele pra morte e a Teleute, né, começa a explicar pra ele que existem regras. E entre essas regras é que ela não pode nunca mais vir buscá-lo. Ela o renega, né, ou seja, ele não vai morrer. E é bacana que no momento que ela, pelo menos eu, né, quando ela disse assim, não vou poder buscá-lo, eu não entendi isso. Eu entendi que eu não ia poder buscá-lo lá, né, um resgate, alguma coisa assim, dar um Ctrl-Z nisso aí, não. Não vai buscá-lo nunca mais. A morte nunca chegará para Orfeu. E aí você se toca, né? Já começa a fazer ligação com o Termidor. Eis que ele chega no inferno, faz essa barganha, consegue a graça de Hades, porque ele chegou a encantar até com sua música as fúrias, né? Elas choraram, e como a esposa de Hades diz, né? É Perséfone, diz, elas não vão deixar barato, você as fez chorar. E eu achei estranho, porque não sei se é da versão brasileira, acredito que não. O JP Martins, que tá traduzindo aqui, ele tem uma coisa de adaptação bem legal, apesar de eu discordar de algumas escolhas dele aqui. Mas ele acaba mandando um rap ali, né? Não é uma música antiga, uma coisa clássica, uma cantoria, um lamento. Parece que ele tá fazendo um rap ali, soltou um sampler do Run DMC. Ele ainda tinha alguma atitude, né? Com o tempo que ele foi ficando emo. E aí, você deve sair daqui, o espírito de Eurídice vai te acompanhar, mas você não deve olhar para trás, não deve conversar, não deve parar por nada. Siga adiante, e quando você chegar em sua terra, lá em cima, você está com ela. Só que a risada de Hades persegue ele, né? A risada do casal, na verdade. A de Hades mais forte persegue ele e ele começa a duvidar daquilo. Foi feito de besta. Foi feito de besta. E aí vem mais um pouco da coitadice dele. O cara que anda com os perpétuos, filho do sonho e tudo mais. Sabe que há regras, né? E foi feito um pacto ali. Mas ele vacila por amor, por medo de perder, enfim, insegurança. E olha pra trás. Quando ele olha pra trás, ele vê o espírito que ele se afastando de ver dele, né? Ele terrestre. E muito tempo se passa, ele havia relegado para pai, porque não quis ajudá-lo. A mãe vem conversar com ele, afastado de tudo, de todos. Ele meio estranho, assim, né? Tá só cercado dos animais para quem ele toca e tudo. E a mãe vem alertá-lo que sai dali, as bacantes, que são uma espécie de valquírias do sexo, né? Estão indo ali e vão destruir tudo no caminho, estão indo atrás dele. Caralho, as valquírias do sexo parece nome de pornô chanchada dos anos 80. Tem isso, eu tava dando uma pesquisada até na peça, na origem e tudo mais. Tem até nomes e personalidades para cada uma delas. Mas elas são envoltas num frenesi sexual, musical e tudo mais. Alcoólico. Elas eram discípulas, né? Eram do Dionísio, né? Elas viviam só pro prazer. É um modo berserk da cachaça, do sexo e da droga. É, rapaz, é isso aí. Melhor definição. Pois é, e aí elas acabam destruindo o corpo dele, elas querem ele na orgia delas, né, eterna. Ele se nega, diz que não sente nada, e elas dizem que você não nos é dado, é tomado. E destroem ele, estressalham ele, deixam só a cabeça, que não morre. E que vai ser encaminhada a uma ilha lá, onde vai ser cuidada, graças ao auxílio de Morpheus. Mas que vai gerar todo aquele ressentimento entre pai e filho, toda essa questão emo aí dele. Pelo menos, Mauro, como ele só tem cabeça, ele não pode usar aqueles cintos ridículos, aqueles spikes. Não, cara, você esqueceu um outro ponto emo importante, cara. Na lenda, né, e aqui na história do Gaiman, isso mostra um pouquinho, né, mas na verdade, depois que as bacantes destroem ele, jogam a cabeça dele no rio, ele continuaria a eternidade flutuando e falando Eurídice, Eurídice. Puta, que cara chato, Deus me livre. Eu acho que isso que quando viu assim, pô, mas eu vou voltar mesmo pra ficar com esse cara, eu vou ficar aqui. Tô de boa aqui com o Hades, né? É. Cara, mas assim, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que essa é a primeira vez que o Destruição ele aparece, né? E é o tiozão do churrasco do mal, né? Porque ele simplesmente ele podia ter dissuadido, né, o Orfeus ali mesmo naquela montanha, apoiando assim o Morpheus, né? Mas assim, o bicho ainda bota a morte no meio, né? Puta merda, velho. Que pilha ruim, viu? Mas é porque ele é destruição, né? A essência dele. É isso. Ele é aquele amigo, né? Que não chega pra separar a briga. Ele chega pra dar voadora, né? É, porque se você parar pra pensar, Orfeus foi em busca de destruição e ele conseguiu. Então, assim, é bem simbólico, assim, né? Cara, eu gosto demais dessa história. Muito legal, né? Eu acho bacana demais essa reinterpretação, né? Dos perpétuos. A interação deles com os humanos. É engraçado o que você falou, Maurício, que a esposa do Orfeus, ela parece a noiva de Frankenstein, e tem alguns lugares que comentam que ela é uma versão negativa da Abby Holland, né? A esposa do Monstro do Pântano, por causa do cabelo. Não é Abby Camargo. Pô, não, tava assustando aqui. Como se ela fosse uma antepassada, né, da Abby. Então, algumas pessoas colocam assim, nunca foi confirmado, né? Mas eu acho bem legal essa história, né? Eu, particularmente, assim, quando eu li, foi inesperado aparecer o Destruição. Não sabia que seria Destruição o nome do irmão. Então, ele apareceu do nada, né? E ele é bem diferente depois que você vê ele em Vidas Breves, né? Vidas Breves é o arco dele? Acho que é isso. É, Vidas Breves é o próximo. É. Então, ele tá bem diferente, né? Ele é truculento, ele é, né? Ele parece muito grandão, ele é, né? Assim, por causa da armadura também. Mas eu acho muito legal isso. Eu acho a história, assim, redondinha, o fato de relacionar com Morpheus. E o filho parece mesmo com o pai, né? Uma versão piorada do pai. E olha que é difícil, hein, meu? Porque o Morpheus no casamento não quer dançar, é chatito, né? Eu não danço, né? É chatito, cara. É muito chato. Mas o Orfeus também é. Você vê assim que ele, a hora que ele vai no sonhar, né? E ele chega no castelo, ele trata mal um dos animais lá, dos três animais da. O hipogrifo, bicho, é um dos mais fofinhos lá. O hipogrifo fala, é todo educadinho, né, meu? Toma uma patada, meu, do Orfeus. Orfeus é o puta, aquele Zemo chatinho, né, cara? Só fica se lamentando, bate o pezinho. Puta, que bicho chato, velho. Eu não sei se ele era antes, né? Você vê que no sonho ele tá se afogando, né? E, de novo, né? O Morpheus é um cuzão, cara. Olhando o filho se afogar, cara. Você é muito cuzão. Eu ia comentar isso, cara. Outro ponto, né, que mostra muito nessa história é o quanto que o Morpheus é cuzão, né, cara? Ele podia ter ajudado o Orfeu em diversos momentos. O tempo todo ele é escroto com o filho. Eu acho que os Perpétuos, eles têm essa... Vamos dizer assim, eles são uma aglutinação da essência deles. Eles não fogem muito disso, foi o que eu falei. Você não vai em busca de destruição sem encontrar destruição, né? A morte também, ela realmente, assim, ele não queria a morte, né? A morte, mesmo que fosse a morte da esposa. Então, ele acabou conseguindo isso. Então, tem esses aspectos. O do sonho, assim, ele não é palpável, né? Ele é distante. Às vezes, essa frieza que a gente interpreta como frieza, e de fato é, né? Ele não é simpático. Mas, às vezes, é esse distanciamento por ele ser o sonho, né? Mas eu acho engraçado também, cara, que a hora que o Orfeus acorda, meu, o sátiro tá pelado em cima dele, ele pelado dormindo também. Quer dizer, o sátiro, desde o começo, cara, não tá com boa intenção na história, cara. É? Tinha que já ter ficado esperto, velho. Já tinha que ter dormido, né, virado pra parede. Ele vai pro casamento pelado, né, meu? Só pelo de bodinho, assim, ele tá, né, meu? Ele tá pelado a história inteira, cara. O que você espera do sátiro, meu? Com chifre ainda, meu? Boa pessoa não é, né, meu? Assim, tava rodeando, meu, procurando encrenca, assim. Mas você pode ver, cara, a hora que ele acorda, ele tá pelado, o Orfeus dorme pelado, já é estranho, cara. Ainda o sátiro em cima dele pelado, cara. Que coisa assombrosa, assim. Cara, mas assim, tem outro elemento aí de violência sexual, né, bicho? Porque ele tenta, né, a força, né? Assim, essa história, ela não é nada original, né? Ela é basicamente recontar a lenda do Orfeu mesmo, né? Ela aproveita quase todos os elementos da lenda original, né, da mitologia grega. O Orfeu era mesmo filho da Calíope, só que em vez de ser com Morpheus, era com Apolo. Ela teve esse negócio de ir no casamento o Aristeu, só que em vez de ser um sátiro, era um amigo do Orfeu, que era apicultor. Aí o Aristeu tenta assediar a Calíope e ela acaba sendo picada pela cobra, vai pro inferno, tem o negócio do Hades, de não olhar para trás, o Orfeu acaba sendo morto e despedaçado pelas bacantes, é exatamente a mesma história. O Gaiman faz pequenas alterações para encaixar os perpétuos na história, né, dá um papel relevante para eles, é legal, porque mostra bastante da personalidade deles aí, mostra bastante destruição que não tinha aparecido até então, mostra o quanto que o Morpheus é cuzão, mas assim, a história é basicamente a história do Orfeu, né? Não tem grandes alterações. O que tem de alteração é a consequência que isso vai trazer mais pra frente pra trama do Sandman, né? Agora, deixa eu aproveitar pra fazer um paralelo, né? Essa lenda do Orfeu, ela já foi recontada diversas vezes. Mas uma das reinterpretações mais consagradas é justamente uma releitura feita no Brasil, né? Que é o Orfeu da Conceição. É uma peça do Vinícius de Moraes, de 1954, que transportou o mito do Orfeu e da Eurídice da Grécia Antiga para uma comunidade pobre, né? Uma favela carioca, em 1950. Então, na trama, né, do Vinícius, o Orfeu era um músico, um compositor no morro, a Eurídice era a amada dele, tinha o Aristeu também, só que o Aristeu, ele é envenenado a tentar seduzir, a tentar possuir a Eurídice pela Mira, que era apaixonada pelo Orfeu, ele acaba causando a morte da Eurídice, e depois o Orfeu acaba morrendo também, é uma releitura, mas dentro de uma realidade, né, do morro carioca da década de 50. Tem uma trilha sonora muito bonita, ela inclusive está disponível até hoje aí no Spotify, você acha aí a trilha que o Vinícius e o Tom Jobim compuseram para o Orfeu da Conceição. O pessoal, né, fora do Brasil achou tão interessante, né, isso deu uma extrema repercussão aqui no Brasil e no exterior. E acabaram refilmando a peça do Vinícius num filme francês, que foi chamado de Orfeu Negro. E esse filme acabou ganhando a Palma de Ouro de Cannes e o Oscar de Filme Estrangeiro. Só me permita uma observaçãozinha, Mauro. Você falando aí do mito da Eurídice me fez uma... Da Eurídice do Orfeu, né? Me fez um link aqui na hora. Quando você fala que ele, o Orfeu, né, no mito clássico, é filho da Calíope com o Apolo, né? Quando a gente volta em Augustus, e que o Augusto encontra com o Morfeu, e o corvo aparece pra ele, conversa com ele, né? E diz que ele é a Estésia de Mármora. Ele fala assim, ah, você é o poeta que se tornou o corvo de Apolo, então você é Apolo, apontando pro Morfeu. E o Morfeu responde, eu não sou Apolo, não sou o deus do sol, mas poetas e sonhadores são o meu povo. E não é incomum que ambos sejamos confundidos. Então o Gaiman fez essa amarração aí bem legal mesmo, viu? Não tinha percebido isso na leitura até eu. Legal, Maurício, é isso mesmo, né? E é engraçado que, assim, todos os perpétuos têm nomes gregos, né? E Oneiros, que eles chamam o Morfeus, é engraçado que não é um deus só, né? Morfeus é um deus grego, mas Oneiros são três irmãos, e um deles é Morfeus, os outros eu não lembro o nome, mas são três irmãos, se você pesquisar, os três são chamados de Oneiros, e cada um é responsável por uma ilusão, né? Morfeus são ilusões humanas, né? O sonho com os humanos, o outro irmão seria sonhos com animais, e acho que o terceiro é sonho com paisagem, alguma coisa assim, né? Então, esse nome Oneiros, ele não é um nome de um deus só, ele é um nome de três deuses, que seria, na verdade, a essência do Morfeus, né? Ele é o sonhar, né? E o sonhar é tudo isso. É, esses detalhezinhos são bem engraçados, né? Assim, bem curiosos. Você vê que não é tão gratuito assim, né? Eu lembrei, assim, pensando aqui na participação da morte, né? Nesse evento, né? No casamento. Eu lembrei da historinha da Mulher Elemento, né? Que ela, por acaso, estava de passagem naquele prédio, né? E, assim, nunca é por acaso, né? Porque, assim, normalmente ela não participa desse tipo de evento e todos os demais perpétuos, assim, já foram embora, né? E ela fica mais um tempinho, né? Mas ela fica porque tem um trabalho a cumprir, né? E, no caso, é a Eurídice, né? E outro detalhe sobre a morte aqui é que quando o Orfeus vai em uma das casas dela, né? Ele vai a uma que tem o visual contemporâneo, né? Assim como ela, né? A gente vê sofá, a gente vê uma casa normal, um apartamento normal, né? E ela, inclusive, tá de regata, né? Então, acho que assim como Lugares Maleáveis, assim, eu acho que é outro exemplo desse volume que passado, assim, de certa forma, toca, assim, por um breve instante, assim, um presente, né? E eu acho também bacana, assim, no final, né, nessa virada, assim, para olhar para trás, assim, de certa forma, na história do Termidor, né, vocês acham que o Morfeus, assim, pedindo para a Johanna Constantine, assim, resgatar a cabeça do Orfeus, de certa forma, ele não estaria olhando para trás, assim, com um certo atraso, né? Porque não fica claro, assim, para mim, porque ele, de fato, assim, não se envolve diretamente, assim, naquele resgate, né? Para mim, era só uma questão, assim, de orgulho, assim, pelo que Orfeus disse, né, dizendo que ele não era mais o pai dele. E aí ele quis resgatá-lo por intermédio de outra pessoa, né, sem que ele ficasse sabendo disso, né. Só que no final a Johanna revela, né, que foi contratada por Morfeus, né. É, isso é curioso, porque no comecinho da história ele diz pra Johanna que ele não pode se envolver, e depois reforça, né, que ele não pode ser visto mexendo com isso, enfim. Eu entendi que havia algum motivo, uma regra, né, como há sempre regras. Eu imaginei que fosse uma regra dessa, podia incomodar um dos outros perpétuos ou alguma outra divindade, enfim. Mas não, é o orgulho dele mesmo, né? Ele não quer dar o braço a torcer pro filho, pro próprio filho, de dizer assim, ah, você me renegou como pai, mas vou dar uma forcinha aqui pra você que se lascou aí. Não saberemos nunca como foi que a cabeça dele saiu daquela ilha ali, onde ele é deixado no final dessa história, até acabar na França, mas também não é importante, verdade seja dita, não é fúrio nem nada, mas é bem amarrado, assim, eu gosto dessa história, me lembra O Sonho de uma Noite de Verão, por ser uma reconstrução, por haver uma certa metalinguagem aí, ele dá essa amarrada. Realmente me toquei agora da gente gravando essa coisa do Apolo, né, essa ligação do Apolo com Morfeu aí, que bate com o conto. E uma coisa também interessante, a Calíope, ela se materializa ali, né, na ilha, no penhasco em que o Feus está tocando para os animais, como se ela fosse um ser sobrenatural ali. Até então ela não tinha demonstrado nada disso, ela é uma semideusa, né, enfim, ela tem uma parte, eu até cheguei a pensar, será que ela morreu e tá uma paixão apenas para alertar o filho e tudo mais, mas logo no comecinho, quando o Sátio a encontra, diz, né, você é jovem demais para ser mãe dele, ela não envelhece, ela não é uma eterna, uma perpétua, mas ela também não é uma pessoa normal, né? Um de nós. Ela é a musa, né? Tanto que lá na história dela mesmo, né? Passados séculos, ela é aprisionada ali nos anos 80, quando o Morpheus vai resgatá-la. E ela tá igual, né? Ela continua jovem, apesar de tudo que ela passou até lá, naquele tempo, sendo aprisionada, estuprada várias vezes, né? Eu só queria comentar que essa descida ao submundo, né? Ao lado do inferno, assim, em Estação das Brumas, eu acho que, bicho, a Netflix tem a obrigação, assim, de fazer um negócio, assim, muito marcante, assim, visualmente, né, porque eu acho que são dois cenários, assim, eu acho que grandiosos, assim, eu acho que me lembra muito aquele filme do Robin Williams, aquele O Amor Além da Vida, quando ele desce ao inferno para ir atrás da esposa dele, que tinha se suicidado. Que imagem, né, aquela do mar de cabeças, né, dele andando e pisando, eu acho que tem que ser desse nível aí pra cima, bicho. É muito foda, assim. O Brian Talbot, assim, brilhou. Acho que é a cena desse encadernado aqui, esse Fábulas e Reflexões. Ô, Luiz, você falando disso me lembrou essa imagem, né, dos crânios e tudo. Me lembrou também uma outra observação, né? A Teleutia Morte indica ele pro Monte Promontório, que é a entrada do inferno na Divina Comédia de Dante também. O Gaiman coloca esse pequeno detalhe aí. Vamos pra capa? Capinha sem graça essa de Orfeus, viu, Reginaldo? Eu não entendi nada dela. É sem graça porque nós não vimos a publicação original, viu, Luigi? Ela foi uma época que a DC tava publicando capas que brilhavam no escuro. Então, o rosto que tem no meio, né? Eu acredito que seja o Orfeus e a Eurídice na capa, né? E no meio tem um rosto estilizado, né? Esse rosto, ele brilhava no escuro. Então, talvez essa seja a gracinha da capa. Embora eu acho que o Dave McKean, ele fala que ele não foi responsável por isso. E até nem deve gostar, porque o Dave McKean é meio chatinho em relação ao trabalho dele, né? Ele, Asilo Arkham, ele vetou o Robin, né, na história. Ele é meio chatinho para algumas coisas, assim. Então, eu imagino falar, ó, a capa dele, ele faz um puta trabalho artístico, tanto é que às vezes é até difícil da gente entender. Esse realmente, até por acaso, eu falei de Asilo Arkham porque ele me lembra Asilo Arkham, cheio de tipologia, né, cheio de coisa escrita. A frase que ele escreve aqui, nos sonhos eu ando com você. Então acho que é uma capa que lembra muito para mim Asilo Arkham, né? E aqui no Brasil não teve nada disso, não teve brilho no escuro, não teve nada disso. Ela saiu sem aviso, sabe? De um dia para outro apareceu na banca isso daí e pegava todo mundo de surpresa. Mas assim, como é que saiu essa edição na mensal? Quer dizer, não lembro nem se era mais mensal. A da Globo, Conrado, que você falou aí. Porque ela é uma edição especial, né? Ela é fora das 75 edições. Aqui na Globo saiu 75 edições? Saiu e ela saiu separada, né? Essa daí é, vamos dizer... Ah, então saiu como um especial essa aqui também. Isso, ela saiu como um especial. Ah, certo. Cara, tô falando de Asilo Arkham, aí um amigo meu hoje, o filho dele tá começando a ler quadrinhos. Eu já dei um bocado pra ele, sabe? Aí ele tava me pedindo, assim, dicas de revista de Super-Homem e Batman. Aí o filho dele, 12 anos, aí queria comprar Asilo Arkham, do David McKean. Eu disse, não, agora não. Vai de boa, né? Segura mais vai um de pouco boa. Aí. Segura mais um pouco agora, porque acho que ele deve ser o cara do joguinho, né? Do videogame, né? Da Asilo Arkham. Aí eu tava até procurando as historinhas do Asilo Arkham, mas assim, na dele, sabe? Eu tava até procurando aquela de Retorno ao Asilo Arkham, do Alan Grant, que aquela é mais quadrinho de super-herói mesmo, né? Só pra falar, a canção de Orfeus, ela saiu em 1993, né? Realmente foi entre aí essas publicações aí que nós estamos falando, né? A primeira, né, publicação dela aqui no Brasil, ela saiu em 93, nos Estados Unidos ela é de 91, e depois teve várias publicações, a da Brainstorm saiu em 2002, e aí é uma capa totalmente diferente. Cara, eu não sei o que eles fizeram nessa capa, cara. Que eles modificaram ela inteirinha, inteirinha. É outra capa, né? Não tem o escrito, não tem o nome dos autores na esquerda. Essa eu não tenho. Eu tenho só a original lá de 93. Sua vida lhe pertence, Orfeus. Sua morte também. Sempre e para sempre lhe pertencem. Passa bem. Nós não mais nos encontraremos. Parlamento das Gralhas. Daniel, filho de Lita Hall, o bebê que ela carregava em Casa de Bonecas. É nessa historinha um aventureiro mirim que viaja para outro mundo enquanto dorme. Assim, viaja literalmente, né? Ele vai parar na vizinhança de Caim e Abel no sonhar. É uma clara homenagem a uma das séries favoritas do Neil Gaiman, que é a Little Nemo, né? E aí, nessa noite, além dos dois irmãos do Velho Testamento, ele é acolhido pela mãe deles, a Eva, e o corvo Matthew, que foi despachado por Morpheus para passar um tempinho por lá, enquanto o mestre dele tá com um rolezinho, né, com um novo amor, né, que a gente ainda não sabe quem é. E aí, o que é que eles fazem, né? Contam histórias para o Daniel. Mauro, dá uma pincelada nesses três contos pra gente. Então, essa é outra edição bem bacaninha, né? A gente não tinha visto mais a Lita Hall depois da última vez que o Morpheus a tinha visitado, né? Falando que um dia ele cobraria, né, sobre o filho dela que havia sido concebido dentro do sonhar, que ele considerava que era dele, né? E a gente vê que o Daniel sonha e ele tem um trânsito maior dentro do sonhar, né? Maior do que o normal. Tanto que ele é recebido, ele é levado lá para a Mansão dos Segredos. E ele vai lá com o Caim, Abel e vai, a gente vê pela primeira vez a Eva, né? E cada um deles resolve contar uma história, né? Instigados lá pelo Caim, dizendo que os três são contadores de histórias, que isso é intrínseco à família lá, e eles falando pro Daniel. O Caim resolve falar sobre um mistério, então ele conta uma história do Parlamento das Gralhas, que é uma reunião em que as gralhas se encontrariam sem um motivo aparente, uma delas se colocaria no centro, e depois de algum tempo grasnando, ou as outras gralhas debandavam, ou elas matavam quem está no centro. E ele não explica o porquê disso. Depois, eles instigam a Eva a contar a história dela. Ela fala da existência, na verdade, de três mulheres de Adão. Diferente do que é dito na Bíblia, né? Ela fala que a primeira foi Lilith, que ela era uma igual a Adão, né? Que Deus teria, na verdade, criado ele como um gigante hermafrodita, né? Homem e mulher, depois dividido, teria surgido Adão e Lilith, que eles eram iguais e que o Adão não teria aceitado o fato de que a Lilith era igual a ele ou talvez até superior. Inclusive, né, durante o sexo, ela gostava de ficar por cima e ele não tolerava aquilo, se sentia inferiorizado, então por isso ela teria sido expulsa do paraíso. Depois, a segunda mulher, né, que não é dado nome para ela, dela, o Adão teria visto a criação dela. Ela surgindo do nada, né? Primeiro ossos, depois entranhas, carne, tendão, partes do corpo, muco, secreções. E ele teria ficado tão enojado que não teria aceitado ela, não teria tocado a ela. E a terceira, sim, Eva, que teria sido extraída da costela dele, que já teria nascido perfeita, bonita, cheirosa, e que aí ele teria aceitado e que ela teria induzido ele a comer da árvore da vida lá, adquirir o conhecimento, por isso eles teriam sido expulsos do paraíso. Depois é a vez do Abel. E aí ele conta uma versão fofinha, tal, de como que ele e o Caim teriam ido parar no sonhar e ganhado, né, as casas deles, né? Assim, é bem legal. Depois, no final, é revelado, né, o mistério do Parlamento das Gralhas, o que que era aquela situação em que uma se colocava no centro. O que eu acho talvez mais interessante nessa edição, na verdade, mais do que a história das Gralhas, que é legal, que é uma analogia, né, com a importância de contar histórias, isso é uma matemática recorrente do Gaiman, tanto nos livros quanto no Sandman, né, da importância do transmitir o conhecimento, de se contar histórias e tal. Mas eu acho muito legal o conto da Eva, né, porque, mais uma vez aqui, a gente vê o Gaiman à frente do tempo dele, com uma visão bem feminista, né? Mostrando que, né, primeiro, o homem, o Adão, não teria aceitado uma mulher em condição de igualdade com ele, tão perfeita ou no mesmo nível hierárquico com ele, né, que seria o caso da Lilith, por isso teria expulsado ela do paraíso, não teria aceitado a segunda mulher. E aqui o Gaiman faz uma analogia, né, porque ele teria visto as entranhas dela, porque ele teria visto ela se formando, mas querendo dizer que o homem não aceita a mulher quando ele convive com ela no dia a dia, né, quando vê os defeitos dela, as imperfeições, as coisas que todos os seres humanos têm no dia a dia, e por isso a teria rejeitado. E a única mulher que ele teria aceitado seria a Eva, porque ela era aparentemente perfeita, porque ela já teria saído pronta, estava sempre bonita, e ainda assim, né, ela o teria aguçado a questionar tudo que Deus colocava, a buscar o conhecimento, e toda a sina disso, todo o peso dessa escolha teria recaído sobre ela por ser mulher. O Gaiman coloca essas questões feministas sem ser panfletário, de uma maneira inteligente e tal, é bem legal, né? Mais uma vez mostra essa visão à frente do tempo em que isso foi escrito. Minha história favorita, assim, é justa a que dá um nome a esse conto, que é a do Parlamento das Gralhas, né? Que o Abel, assim, faz questão de estragar, né? Revelando a razão do corvo ter sido morto, né? Eu até falei isso no Twitter hoje. O Abel é o youtuber pau mole que explica o final dos filmes, assim. Acho que ele fez por merecer essa cacetada que ele leva no final. Qual a favorita de vocês? Eu fico com essa do Parlamento das Galhas também. Apesar de que a representação dos Eterninhos ali, do Abelzinho, do Carinzinho, também é divertida. Ah, cara, esse me lembra os X-Babies aí, não dá não, velho. Sabe que eu também não gosto da lembrança, né? Mas pra mim é a história que eu mais gosto também. Eu acho que funciona, porque realmente, assim, o Abel, ele é... Num primeiro momento você vai ficar do lado do Abel e contra o Caim, mas o Abel também é chatinho mesmo. Você tem razão, Luiz. Ele é fofinho demais, né? Ele é o menino do ovo aí do Twitter, assim, é muito... Muita fofura, né, meu? Incomoda, né? Assim, é chato, né? E ele, essa história do... É Pequenos Perpétuos que chamou aqui, né? Pequenos Perpétuos. Foi a Jill Thompson que levou pra frente isso, né? Que desenho é esse aí? Isso. Ela funciona, né? Depois eu acho que vira uma coisa assim que eu não gosto muito, não. Mas aqui ela funciona porque ele tá dando uma explicação relacionando com uma passagem bíblica, né? Aí sim, Caim e Abel é uma passagem bíblica. E o fato do Caim, né, jogar na cara, falar, não, Deus não preferia fruta, ele gosta do cheiro de carne, né, meu? Porque o sacrifício é animal. Eu acho muito legal isso, né? Já a história de Lilith e Eva, isso não tem nada de bíblico, né? Nada, nada, nada. Às vezes as pessoas acham que estão referenciando Lilith com alguma passagem da Bíblia e ela não existe na Bíblia, né? Ela é um mito, uma coisa assim, construída. Não que eu esteja... Não vou entrar nesse mérito. Ah, você vai. Deixa eu voltar um pouco. Ah, você vai. Eu tô me atolando aqui. Não quero falar isso, não. Mas eu gosto, eu acho bem legal, né? Eu acho curioso, né? Todos esses personagens, vamos lá, vou por outro caminho. Eu acho curioso que todos esses personagens, o Caim, o Abel, mesmo a Eva, eu não sabia da Eva. A Eva também é um resgate das histórias de terror dos anos 70, da DC. E eu acho isso um barato, cara, porque o Gaiman aproveitou bem esse pedacinho aí da DC e inseriu legal esses personagens no Sonhar. Eles ficam confortáveis no Sonhar. Eu gosto demais deles, assim, nesse elemento, assim, né? Então, eu acho muito legal esse resgate, acho válido. Já que Reginaldo farrapou, por fim, como vocês interpretam quem seriam, de fato, Caim, Abel e a Eva no Sonhar? Os próprios personagens mitológicos em suas versões bíblicas, ou seriam construtos, assim, cópias feitas por Morfeus para cumprir, assim, uma função no Sonhar? Eu fico com essa segunda opção, assim, que são construtos de Morfeus, né? É como se ele reconstruísse o próprio Abel, né? Tem nessa passagem aqui desse gibi, mas assim, eu acho que algum outro personagem já também fez essa observação, que quando ele vai contar a história dele, um segredo dele, né? Ele não gagueja, né? Ele só gagueja quando ele tá falando normal, mas assim, toda vez que ele vai contar uma história, ele fala normal, assim, com a voz normal. Aí eu acho que é tipo um discurso construído, assim, eu acho que é tipo um construto. Eu fico pensando que talvez eles não tenham vida. Talvez como, vamos colocar um exemplo assim, como se fosse um construto do Lanterna Verde, sabe? Que ganhou vida. Eu acho que, dependendo de algum tempo, assim, se o Morpheus passasse assim, tudo bem, ele já passou esses 70 anos e tal, mas você vai vendo que o Sonhar vai se desestruturando, né? Com o passar do tempo, né? Assim, eles vão se perdendo, vão perdendo suas identidades, né? Você vê Lucien, os livros vão desaparecendo, as memórias deles vão ficando fracas, né? Eu acho que, de certa forma, eles não têm uma vida à parte de Morpheus por muito tempo. Eu vou discordar de você por causa de um ponto, né? Em Estação das Brumas, o Morpheus, ele envia o Caim por conta da marca dele, né? Envia ele pro inferno por conta da marca dele. E que é um poder que até o Lúcifer respeita, né? Embora ele tenha debochado, né? Assim, mas é uma coisa além do Morpheus. Então, eu acho, a minha interpretação aí dessa pergunta é que eles são a reunião de todas essas versões, né? A versão bíblica, a versão mitológica, os personagens de terror dos anos 70 que eu comentei, eles são tudo isso que voltaram para o Sonhar e receberam aquela carta de concessão. Essa sim faz parte do Morpheus. Eu acho que você falou justamente uma exceção. Eu acho que Caim é uma exceção dessa, porque ele não, realmente ele não pode morrer. Mas Abel, ele morreu, eu acho que foi reconstruído. Não sei, eu não... Caim é justamente a exceção à regra. Caim, assim, é independente, assim. Até nessa historinha, assim, da Jill Thompson, que ela aparece os ex-babies aí, os pequenos perpétuos, o Morpheus, ele convida, né, Caim para participar, né? Então ele não é criação do Morpheus, né? Ele não é uma criação do Morpheus, exatamente, é isso que eu tô dizendo. Não, os dois não são, né? Abel talvez seja uma recriação, porque ele morre, né? Tenha criado para fazer companhia para o Caim, não sei. Eu tenho a impressão que, na verdade, o Caim, o Abel e a Eva aqui, eles são uma construção de sonho, porque eles são uma mitologia recorrente para todas as sociedades que se seguiram desde a Bíblia. Então, as pessoas leem sobre Caim e Abel, são signos muito fortes, as pessoas representam como bem ou mal, como escolha, como consequência. Cara, tem várias simbologias que são associadas a Caim e Abel e a Eva. Isso fica na mente das pessoas e isso se projeta no Sonhar. Por isso que o Morpheus criou esses construtos. Eles são a acumulação do que as pessoas sonham ou pensam a respeito de Caim e Abel, porque eles são figuras muito fortes na nossa sociedade. Muita gente incorpora isso. É, eles são arquétipos, né, Mauro? Exato. É a primeira mulher, é o assassino. O assassino, a vítima, a escolha do bem e do mal, as consequências de você fazer algo contra a sua própria família. Mas e o Adão, hein, meu? O Adão vazou. Ué, não sei, cara. O Adão tinha que estar aí também, teoricamente. Mas esse é um ponto fraco na minha teoria, cara. Mas pra mim era isso. Eles eram uma representação, porque eles são figuras muito fortes, muito recorrentes no sonho das pessoas, e por isso que o Morpheus criou. E eu acho que o Lúcifer respeita justamente porque também é uma criação forte pra ele, né? é uma simbologia forte para ele. Ele não saberia distinguir entre aquele Caim do sonho e o Caim real, né? Não sei. Isso aí é tudo uma suposição, um chute, né, da construção que eu fiz a respeito da minha leitura. Mas eu não consigo enxergar eles como sendo os verdadeiros Caim, Abel e Eva que o Morpheus teria transplantado. Eu vou mais ou menos por aí, Mauro, mas eu parto da direção contrária. Como o Reginaldo falou bem, para mim o termo aí é arquétipo. Existe uma teoria, né? Tinha um professor que era apaixonado por ser professor de artes, mas que ele viajava muito nessa coisa mais quântica, como chamam hoje, né? Quando não sabem dizer o que é quântico. E ele falava muito da teoria da psicosfera, né? Existe um subconsciente coletivo do qual se tira as ideias. Esse subconsciente eu entendo que seja o sonhar aqui. E sendo o sonhar, esses personagens, essas pessoas, esses caracteres, essas ideias estão plasmadas lá e são interpretadas por cada cultura, cada tempo, cada religião de uma forma diferente. Então, eles não são necessariamente os da Bíblia, até porque em algum momento aqui na história eles falam assim, acho que é o Matthew perguntando, mas como é que isso se encaixa na Bíblia e tudo mais? Ele fala assim, mas isso não aconteceu na Terra, sabe? Como se fosse, aconteceu em um outro plano, um plano de ideias, um plano de conceitos, um plano que o Grant Morrison ou o Warren Ellis iam adorar teorizar sobre, mas é que é deles que parte a interpretação feita pelas culturas humanas e de outros planetas também, né? A gente já teve vislumbres do Ajax, do Caçador de Marte, né? Reconhecendo o Morpheus, e por que não, ele também não vai ter contos equivalentes ao que a gente tem da Eva, do Caim e do Abel. Vou por esse lado aí, eu acho que eles são a fonte disso, não necessariamente uma versão daquilo. Eu vivo insistindo, seu tolo, é o mistério que persiste, não a explicação. Um bom mistério dura pra sempre. E aí, e a capa, Reginaldo? Da número 40, né? Como a gente falou ainda agora, ela rima com a de Lugares Maleáveis, né? Com a cabeça de lua, né? Então, essa daí é assim, com uma história de destaque do título é do Parlamento das Gralhas, então eu acredito que a máscara aí seja da Gralha, né? De novo, assim, dá pra gente arriscar que é uma figura feminina, né? Que tá vestindo a máscara, né? Aqui realmente voltou a ter a inversão, né? O título desceu um pouco, o Sandman, eu acho que ficou muito bom ele no meio aí, mas é por conta dele ter perdido o espaço negativo, né, da imagem, que é onde costuma repousar o título de Sandman, né, o espaço negativo é onde não tem nenhuma imagem de destaque ou de importância. Essa sim é aquela lá que eu falei, que tem a boneca da morte, que quem deu foi aquela cantora, né, a Tori Amos, quando ela ainda nem era famosa, ela era só fã do trabalho do Gaiman, e ela deu uma mortezinha que tá aparecendo aí. Esse é até o destaque da quarta capa. É uma capa muito bonitinha essa, né? Todas essas capas de convergência, elas são interessantes, até mais do que Espelho Distante, claro, que eu acho que ela é meio sem graça. Eu acho que, assim, matou a vontade de usar a máscara do Dave Matthews. Ele só foi depois, assim, zerou com Mirror Mask, mas aqui ele matou a vontade, cara. Não, ele deve estar usando máscara agora, porque todo mundo tá usando. Menos quem não é de bem, né? Ramadã. O Ramadã é caracterizado como o jejum religioso de exatamente um mês que cai no nono mês do ano lunar muçulmano. Essa é uma história contada, ilustrada e até escrita na tradição árabe. Nela, o excêntrico califa Harun al-Rashid, que significa Arão, o Honrado, quando percebe que a cultura islâmica estava no auge, ele faz uma longa travessia nos subsolos do seu palácio para pegar uma abóbada com antigos demônios presos, né, e tentar fazer uma barganha com Morpheus, que a princípio começa como uma ameaça. Ele pede para Morpheus comprar a cidade dele e preservá-la do jeito que está àquela altura, e preservá-la no sonhar, para que nunca morra ou caia em ruína como grandes cidades do passado. Ramadã foi escrita em prosa por Gaiman e depois foi adaptada aos quadrinhos pelo Craig Russell. Isso é importante porque o Russell é um grande adaptador do Gaiman. adaptou para os quadrinhos Os Caçadores de Sonhos, né, que era um livro em prosa ilustrado pelo Yoshitaka Amano. E depois ele adaptou o Livro do Cemitério, que inicialmente era em prosa, né? Aí Coraline, assim, o gibi dos deuses americanos tem o dedo dele. E deve ter bem mais coisa, né? Que agora me foge a cabeça. Reginaldo, você colocou na pauta que a chave dessa história é o outro ovo da Fênix, né? No caso, o preto, né? Já que o branco dá origem à própria Fênix. Explica essa que eu não captei muito essa ideia. Cara, é assim, em primeiro lugar que eu não achei em nenhum lugar essa história da Fênix botar dois ovos antes de morrer, né? O que a gente ouve é que ela faz um ninho e esse ninho entra em combustão e ela ressuscita das chamas. Esse é o mito da Fênix, né? Então acho que isso daí é uma criação do Gaiman, né? E eu também, isso não é ideia minha dos ovos, não. Eu li em algum lugar, né, que o ovo branco seria a realidade e o ovo preto seria essa ilusão, essa, vamos dizer assim, algo muito pior do que a realidade. Então, quando você chega lá no final da história, que você vê aquela Bagdá, né, que ela sobreviveu, mas ela não é mística, né, ela não é aquela coisa maravilhosa, né, a Bagdá mitológica, ela é uma Bagdá ainda, né, um cenário de guerra, uma coisa pesada. Existe uma pontinha de esperança que poderia ser muito pior, que seria o ovo preto, né, o ovo negro, ele seria o ovo que guarda uma coisa muito pior do que essa Bagdá. É uma leitura que algumas pessoas fazem, eu não sei se eu concordo inteiramente com ela, porque eu acho que o final é melancólico só por si só, ele não é otimista, né? Mas se você for ver por essa ótica, tem uma ponta de otimismo, sim. Eu acho linda essa história, adoro essa história, acho muito legal, acho muito bacana, né? Eu acho legal ela ser amarrada com o Espelho dos Distantes por conta dos meses, né? Da relação de ter o tema da história ter algo relacionado com o mês, né? E eu acho que ela é, assim, aquele one shot, assim, fechadinha, assim, que é um dos pontos altos de Sandman, eu acho, da série, assim, ter uma história que te, por si só, né, ela tem todos os elementos de Sandman, né, e eu gosto bastante. Na minha leitura original de Sandman, eu não vou dizer que ela vai continuar sendo, mas, assim, na minha leitura original, assim, essa edição número 50 era a minha favorita. Eu ainda gosto muito dela e eu acho a minha favorita desse volume Fábulas e Reflexões. Você fala desse final melancólico, né, essa página final, né, no presente, que poderia ser 1993, né, o ano de publicação dessa história. A Bagdá está em ruínas, né, e a gente ouve a história do passado fantástico dela, né, ser contado para uma criança ferida, né? E se a gente posiciona historicamente, o Iraque tinha acabado de passar pela Guerra do Golfo, né, que aconteceu entre 1990 e 1991, por conta da invasão ao Kuwait, e aí rolou aqueles bombardeios na cidade, né, pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Eu me lembro claramente dessa guerra, assim, porque passava direto, assim, reportagens sobre aqueles aviões stealth, né, as chamadas bombas inteligentes, aqueles soldados com aqueles óculos de visão noturna, né? Cara, eu era criança, assim, eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Era como você vê um G.I. Joe, né? Também, porque foi uma das primeiras guerras, né, exibidas ao vivo, né? E certamente mexeu muito, né, com o Neil Gaiman para escrever essa história, né? Que é uma coisa bem melancólica, né? Porque até porque o sonho, aliás, essa barganha que o Al-Rashid fez, foi feita num próprio sonho, né? Você vê no final, assim, ele dormindo, né, num tapete, assim, todo maltrapilho. E só que no sonho, esse tapete era um tapete suntuoso, né, que ele voou, né, aqueles tapetes voadores com o Morpheus, né. E eu sou muito fã do Craig Russell, né, eu acho que ele é um devoto, assim, do Sam Neil Gaiman, né, porque, como eu falei, são muitos trabalhos com Gaiman, né. Sabe adaptar bem, né, ele entra bem na cabeça do Gaiman. Quer falar da arte? Que, assim, deixa eu ver uma olhada, dizer que é linda, mas além de muito bonita, além de ter muitos elementos mesmo, ainda que não seja necessariamente calcado na estética árabe e tudo mais, mas ele traz elementos, ele te coloca nisso, as cores ajudam a complementar isso. a forma como ele conta a história, né? Ele brinca com a narrativa aqui. Tem um momento que ele tá descendo lá, ele passa por diversas câmaras, diversas portas. Uma porta que é de fogo, uma porta que é de madeira, uma porta que é de metal. E cada cama é mais fantástica que a anterior, né? Quando ele tá descendo as escadas, você vê a escada continua de um quadro pro outro, né? Enquanto ele desce. Depois ele abre a porta, entra. Enfim, ele vai fazendo essas sequências que você se sente mesmo descendo, se sente passando por essas camas diferentes. Voltando um pouquinho no começo, ele está contemplando lá a beleza, né, da cidade, quando a esposa dele, né, a oficial, chega para consolá-lo, depois vem o amigo e tudo mais, e ele não aceita, né, continua lá preso nos pensamentos dele. Para mostrar que está alto, ele está no topo mesmo do quadro, a cidade está lá embaixo, e vem um texto, nem largura, ele é pequeno, né, mas ele desce em várias linhas, então você tem mesmo essa noção de altura na história. Quando ele quer descer, sempre que o personagem está descendo, os balões de narração são sempre mais na vertical, parecendo com um mangá, né, já que o japonês escreve de cima para baixo. Chega um ponto, inclusive, que ele subverte tanto isso, que é um labirinto que o califa está andando em várias direções, aquelas cenas assim que não tem para cima nem para baixo, né? E o texto segue isso também, então é legal, você entra na história, me lembrou muito aquele dos trabalhos de Asterix, se não me engano, que também é muito bem calcado nessa coisa assim de brincar com a diagramação da página, de fazer você entrar num jogo visual ali também. E, pô, é forte como ele desenha o contraste, né, essa cidade bem idílica mesmo, assim, maravilhosa, irreal. E de repente corta para essa última página em que o menino... Primeiro choque já é quando o califa desperta numa Bagdá sem nenhuma cor, praticamente. E depois a gente vai para a última edição aqui, que tem o menino andando ali, mancando e tudo mais, foi vítima de um acidente. Nesse link que o Reginaldo passou para a gente, falando do outro ovo da Fênix, ele falando que o Craig Russell se lamenta de não ter feito mais realista esse quadro para aumentar o choque, mas assim, as cores, o próprio enquadramento, os personagens já são vistos mais de perto mesmo, não tem essa amplitude toda, tem helicópteros passando do cerco que a cidade sofreu, né? A ocupação mesmo, né? Não é só um cerco, é uma ocupação. E essa consideração da Fênix, eu achei bacana, Reginaldo. Eu também não achei nenhuma referência a dois ovos da Fênix, existe só a diferença que esse texto alerta pra gente, né? Entre a Fênix colocar um ovo ou simplesmente fazer as chamas e dali surgir uma nova ave. Mas gera uma esperança mesmo no final. A Bagdá que sumiu só podia existir nos sonhos, porque se ela não evolui, se ela não muda, ela tá morta. Ela não é real, ela não tem espaço no nosso mundo. Ainda que essa Bagdá real, bombardeada, destruída, esteja daquele jeito, ela pode ser o ovo branco que dali vai ressurgir uma nova realidade, uma nova cidade. Eu achei bacana, fez sentido, assim, mas de fato é muita teoria. O próprio Gaiman não se manifestou sobre isso, como já se manifestou sobre outros pontos de Sandman. Mas pra mim também é o ponto alto dessa edição. São histórias que eu gosto muito. Eu lembrei até, catei aqui o meu da Conrad pra dar uma olhada. É um volume que eu ralei pra conseguir. É estagiário na época, então a grana toda é pra pegar ônibus e juntar o que dava pra comprar gibi. E nessa época eu tava começando a comprar por internet, nas livrarias e tudo mais. Esse foi um dos volumes que eu mais reli, então foi mais fácil lembrar das histórias dele do que até de alguns outros até hoje. Uma leitura diferente dessa história. Para mim, o que dá a entender é que, né, existia essa Bagdá mística com, né, sobrenatural, com tudo de perfeito nela, e que o rei lá teria barganhado ela com Morpheus para eternizá-la e para ganhar a imortalidade. Então, o que ele queria é que ela não fosse esquecida. E ela não foi. Ela passou a ser objeto dos sonhos, dos contos, dos Alibaba e 40 ladrões, do inconsciente coletivo, né, como vocês falaram, a partir do momento em que ele cedeu aquela Bagdá para o Morpheus. Ela passou a ser engarrafada e a fazer parte do sonho. Para ser ideológica, ser algo que está para sempre na imaginação das pessoas. Então ele conseguiu que ele barganhou, que ela fosse eternizada naquele auge, só que seria no mundo dos sonhos. Em troca, ele teria conseguido viver para sempre, só que ele teria aberto mão daquele mundo ideal. Como aquilo passou a ser do sonhar, a Bagdá virou mundana. Tanto que a partir do momento que ele fez a barganha, ele acordou, e o Gaiman mostra, né, o tapete se esborrachando no chão. Então, o rei acordou naquele mundo simplório, sem magia, sem deslumbramento, e tudo que tinha de diferente tinha sido engarrafado e o Morpheus estava levando. E ele ficou naquele mundo, que dali só degringolou, depois mostra no presente a Bagdá destruída, bombardeada, pós-guerra, porque o rei teria vendido, teria aberto mão daquele auge para o Morpheus, teria dado aquilo para um mundo dos sonhos, da imaginação, da eternidade, mas teria deixado de ser real. Então, em troca daquilo, ele ficou com o mundano, e o mundano só foi degringolando até a destruição de Bagdá. E eu não sei, até pela fisionomia que o Russell desenha, me parece que o velhinho que está conversando com o menino sem a perna é o rei, né? Que foi condenado, não foi presenteado, mas foi condenado com a eternidade e a testemunhar a destruição do mundo que ele tinha barganhado. É isso que foi a minha leitura da história. E acho sensacional, acho uma baita de uma história, com se fosse isso mesmo. Tem a leitura de vocês que é um pouco diferente da minha e tal, mas também é bacana. Não, mas eu não acho que é diferente, Mauro. É a mesma coisa. Acho que a única coisa que, assim, que é diferente é porque tem essa relação, né? De que talvez, assim, eu acho que só a nota só fica positiva se você pensar realmente no ovo da Fênix, né? Porque senão é um final muito merda pra Bagdá, né, meu, assim. E de fato é, né, se você pôr na realidade, aquela região era um berço de cultura, de conhecimento, né, e agora, né, virou nada, cara, virou uma disputa egoísta, né, meu? Uma disputa até perversa, meu. Então, assim, eu acho que ela só tem um final positivo se contar dessa forma. Eu acho que a diferença aí, divisão de uma pra outra, mas do resto eu concordo com você, ó. Eu achei também que sugere que o velhinho seja o rei, né? Eu também achei. O menino também, né, meu? Ele parece que tá bem na cidade, mas é que a gente se acostuma com as piores coisas, né? Também, assim, não entendo como sempre que alguém desperta nas histórias de Sandman, eu não acho que ela tava sonhando. Eu acho que esse é um recurso muito bobo, né? Isso que me incomodou, né, na leitura que o Maurício falou. Eu não acho que o rei tava no meio da vila, né, e dormiu num tapete pobre e sonhou que tava voando. Não, não, é isso. Eu acho que ele tava mesmo voando e ele vendeu tudo aquilo pro Morpheus. E aí ele ficou com uma realidade crua, pobre, que foi que sobrou para ele. Isso, eu também interpreto desse jeito. É isso mesmo, meu pensamento é esse. Cara, acho que eu tô gostando mais da tua leitura do que a minha, viu, Mauro? A história até melhorou para mim também. Só complementando aqui, dá para fazer aí uma ligação também com o final do Augustus, porque lá a gente tem o Caius que destruiu Roma para ser esquecido, né? Ele diz que enquanto que ele for lembrado, ele será um deus, ou seja, ele continuará vivendo e ele terá aquele peso ainda e a convivência com aquele outro deus, né, que foi o César antes dele. E aqui existe um governante que abre mão de governar em prol da manutenção do seu reino, da beleza, da magnificência do seu reino. Em ambos os casos acaba em tragédia, né, uma premeditada e outra. Tragédia, entenda, né? Para o que fica para a realidade, então a Bagdá que fica no nosso mundo real, essa Bagdade destruída, longe da magnificência do Bailey. Mas não acho que seja um sonho, não. Não acho que ele sonhou aquilo, não. Eu acho que se tornou um sonho. Mas existiu e foi, mas é verdade. Não tinha pensado nisso, dele ser esse contador de histórias. Se for, é uma repetição do truque, né, narrativo do Vasily lá no comecinho. De certa forma, empobrece por ser uma repetição de truques, né? Mas é uma leitura válida, sim. Eu não vejo tanto como repetição, porque o do Vasily mostra ele desde o começo contando. Aquilo a gente não espera que o narrador esteja na merda no final. Ele começa narrando algo glorioso, né? Eu acho que não, a surpresa não é pelo narrador, mas é pela situação em que o narrador se encontra. Você começa acompanhando ele como um rei e termina acompanhando ele como mendigo imortal, né? Então eu não vejo tanto como uma repetição, eu vejo como uma outra perspectiva. Eu acho que um outro elemento que a gente tem que considerar é que a barganha que o rei faz com o Morpheus, ele pede imortalidade, mas ele, na verdade, o que eu, pelo menos a leitura que eu fiz, ele tá pedindo alguma coisa só para negociar, né? Só para barganhar, que nem o mercado, que nem eles fazem no mercado, né? Aquela que é uma coisa até tradicional, né, dos povos árabes, a barganha, a negociação, né? Eles ficam até ofendidos se você aceitar um primeiro preço deles, assim, ele acha que você nem está interessado pelo produto dele, porque se você tem interesse, você barganha, você chora, você negocia até chegar num preço razoável, assim, né, entre as duas partes. Então eu acho que o pedido de imortalidade é só uma desculpa para ele salvar aquela cidade mágica, aquele momento mágico de Bagdá. Eu, pelo menos, entendi desse jeito, porque também é uma forma de você ver ele lá no final, velhinho, né? Ele parece um mendigo mesmo, assim. Eu vejo essa imortalidade para ele como um fardo, não como uma bênção, né? Não como uma coisa que ele buscou acontecer. Então, é também outra leitura que eu faço. Eu acho que o motivo principal mesmo é o dele imortalizar a cidade, né? Dela virar aquela cidade engarrafada, que, assim, é até engraçado, acho que a gente até comentou em Estação das Brumas, ela aparece no baúzinho do Morpheus, né? Onde ele guarda o Azazel depois, né? Do lado lá tem uma cidade engarrafada, né? Não, concordo plenamente com você, Regi. E, assim, eu acho, né, que tem aquele elemento de também é bastante usado, né, em literatura, em filme, da questão de você barganhar com o diabo, né? Na verdade, o rei, ele queria outra coisa, ele queria eternizar o auge daquela sociedade dele. Eu concordo com você, o principal dele não era a imortalidade, aquilo dali foi algo que ele botou ali só porque o Morpheus perguntou o que você quer em troca. Mas deu errado, né? Deu ruim, porque quando ele quis imortalizar aquele auge da sociedade, aquilo virou algo tão idealizado que passou para o mundo dos sonhos. E a partir do momento que ele eternizou aquilo no imaginário das pessoas, ele tirou aquilo do mundo real. Então, de uma hora para outra, todo aquele auge se perdeu, né? Ele virou uma eternidade em outro lugar, virou uma eternidade no sonhar. E, ao mesmo tempo, o que era a realidade ficou pobre, ficou mundano, e ele perdeu tudo de uma hora para outra. Você me convocou. Não é sensato convocar aquilo que não se pode expulsar. Reginaldo, na minha opinião, essa é a capa mais simples e bonita desse volume. Eu queria um pôster desse pra botar aqui no meu quarto. Ela é muito bonita mesmo, né? Ela é realmente simples, foi o que eu falei. Ela é uma versão negativa da série Espelhos Distantes, que elas eram brancas. Essa é preta, que ele usa a claridade, os tons claros para mostrar a Bagdá, né, dourada, a cidade dourada, e o Morpheus naquele tom esbranquiçado, né? Então, eu acho ela muito linda também, e ela é uma capa dupla, né? Se você abrir, né, a primeira capa e a quarta capa formam uma imagem só. Eu acho que foi a única vez na série que ela é publicada dessa forma, né? É realmente bonita, não sei se é a mais bonita de todas, porque eu estranho também esse tom preto, assim, né? Mas o Morpheus está muito bem representado aqui na capa. Eu acho que é uma das poucas capas que você vê nitidamente o Morpheus, né? E ela é um trabalho, né, em tinta acrílica misturado com fotografia, que o Dave McKean faz sempre. E ela tem uma curiosidade, essa foi a única edição de Sandman que tem uma capa variante, né, chamada Star and Moon, né? Que é uma capa preta com verniz reserva no número 50, né? E ela tem, como o nome fala, ela tem umas estrelinhas e uma lua, né? Ela não é tão bonita quanto essa, mas deve ser alguma coisa que estava começando a acontecer anos 90, né? Com o mercado de colecionadores, né? Ainda bem que foi só essa, porque Sandman não precisa de nada disso, né, cara? Assim, você vê que a capa original é até mais interessante do que a variante. Medo de cair. A gente esqueceu de comentar, bicha, tá nem na pauta, que é aquela historinha curta que tá nesse comecinho desse encadernado, esse medo de cair. Vamos comentar rapidinho, pra não deixar perder? Pode ser, mas é bem chatinho, hein? Eu achei até que nem tava no encadernado, porque vocês pularam, eu achei que não... Ela tá no começo. Ela é bem chatinha, cara. É muito autoajuda, né, cara? Exatamente isso. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, cara, é que o encadernado, cara, ele vem com dois prefácios, né? Um prefácio e uma introdução, vamos falar assim, que uma é do Clive Barker, né? E a outra, deixa eu ver de quem que é também. Gene Wolfe. É, o Gene Wolfe. E os dois cara, dois monstros, assim, né? Eles não falam nada, cara. Absolutamente nada, cara. É assim, que introdução bosta, viu, meu? Não, mas o do Clive Barker, ele se pega naquela deixa da historinha da caçada, que o Mauro comentou, assim, não confiar no narrador. Ele disse, não confie em o Gaiman. Ele sim. Faz um trocadilhozinho com isso. Mas é bem fraquinho, né? É. Pro porte desses caras, né, meu? Porque é muito fraco, cara. Eu não sei, normalmente essas introduções o cara faz uma volta, cara. O cara é tão hiperbólico pra não falar nada, cara. Assim, é vazio, cara. Você vê esses dois aí, falei, alguma coisa deve sair de bom, meu. E não, zero, meu. É zero. Aí você vai pra essa curta aí, meu. Eu já dou minha opinião. Uma bosta. Chata pra caralho. O Gaiman, cara, se você reparar, ele é bem carola mesmo. Bem bom mocinho mesmo, assim. Ele é bem escoteirinho, sabia? Vamos ver se ele continua escoteirinho depois desse divórcio, meu amigo. A gente tem que terminar, viu, Reginaldo, de gravar esse cinema antes que cancele ele, porque é foda, viu? É, meu, mas tem tempo ainda, né, meu? Tá no... Dá tempo ainda, né? Mas ele é, você pega essas histórias de Adão e Eva, você nem vou começar a falar isso, Luiz, porque ele já fez umas bobagens, viu? Essa visão dele de Adão e Eva, assim, mesmo que ele coloca, ele chama de autoridade, né, lá em Estação das Brumas, ele é bem carola, meu, ele é bem beato, meu, assim, mas muito mesmo, sabe, assim, no fundinho, assim, meu, sabe? Pra fechar, Maurício, medo de cair. Saiu aqui em Vertigo Preview número 1, e é justo a primeira desse encadernado de 30 anos da Panini. Ela parece uma historinha, assim, como vocês falaram, de alta ajuda do Sandman. Você sempre vê um trecho do final dela, né, nessas quotes, assim, de New Gaiman, assim, bateu o aniversário de Gaiman, galera que nunca leu Sandman, tasca isso no Twitter pra sair bonito na foto. O que você acha? Vou fazer coisa aqui, o que o Reginaldo falou em relação às introduções. É um monte de coisa pra dizer nada. E parece que isso é assim, ó, Gaiman, 5 páginas aí, 6 páginas, sei lá, pra semana que vem. Faz um negócio aí que vai sair numa edição especial. Aí pensou no cheque, pensou no que ele podia comprar, né? Comprar um tênis novo, pagar uma conta, enfim. Fez um negócio bem burocrático. É bem isso mesmo, sabe? Não acrescenta em nada. É mais uma vez Sandman se esbarrando, né? Ele encontra mais gente pelo sonhado que eu encontro no mercado. E não é pouca gente que eu encontro no mercado. Mas é muito nessa questão de... Ah, mas existe uma esperança, sabe? Basicamente é o cara que tá abandonando a grande oportunidade da vida dele de estrear uma peça, ainda que fora do circuito grande, né? E que ele tá abandonando por medo, porque pode dar tudo muito errado. Ele tem medo de dar tudo muito errado. E ele, num sonho, encontra o Sandman, e aí ele conta, né? Ó, eu tive um sonho quando era pequeno e por conta de desenvolver esse medo de cair, como uma metáfora pro erro e tudo mais. E o Sandman diz pra ele, né? Que ou você acorda, como você geralmente faz, ou você cai, ou tem uma terceira opção. Na terceira opção, ele acaba deixando claro que é ter esperança. Vai que tu, o impossível acontece e você sai voando no sonho, você paia um palmo, né, do chão e consegue sobreviver e faz um milagre e as coisas dão certo. E aí isso renova ele de esperança e no dia seguinte ele tá na inauguração dos ensaios, né, no primeiro ensaio, na verdade, da peça dele, que ele disse que não estaria. E aí ele fala que a esperança venceu, né, o poder do amor, o amor próprio, pelo menos aqui. E é bem bestinha, não curto essa arte, isso pra mim é o puro suco de vértigo do cara que chega lá e pede, pelo amor de Deus, me dá 5 páginas aí, é indicado de alguém. Não gosto muito, já vi outras coisas também, é o Kent Williams que desenha e finaliza. Me parece muitas vezes um monte de borrão, sabe? Assim, ele pega aquela, dá uma chapuletada no pincel nanquim na página, aí fica preto, aí ele estica pra cá, estica pra lá e dali sai um desenho. O Sandman dele parece que tá sempre melado, sabe? As cenas dele, né? As três bruxas que aparecem, pelo amor de Deus, eu não... É triste você ver que alguém ganhou dinheiro pra desenhar isso quando dá pra fazer uma coisa melhor, sabe? Respeito o estilo, entendo essa coisa do indie, do underground e tudo mais, mas não consigo ver esse mérito nesse... Não é impressionista, não é expressionista, é um traço corrido, basicamente, não diz nada. Inclusive, eu até achei estranho aí a senha de criticar a Panini, né? Ah, já pula direto pra história e só depois é que aparece o prefácio, o sumário, os créditos iniciais todos da edição. Eu pensei, porra, mas os caras não quiseram nem botar um caderninho a mais aqui pra colocar o serviço da edição, mas não, tá aqui sim, é apenas um curta no meio dos trailers, antes dos trailers, na verdade. Viu, Maurício, você cancelou aí o Kent Williams? Eu acho que realmente ele não tá bem aqui nessa, não, mas o Kent Williams é ninguém mais, ninguém menos, o artista de Wolverine Destruta Fusão, velho, que é uma das melhores histórias do Wolverine que eu já li na minha vida, velho. Nem parece, tem muito tempo que eu não vi isso, eu li isso, não sei, há muito tempo atrás, mas não lembrava o nome, confesso, mas não parece o mesmo artista não, bicho, é mais um caso aqui de involução clássica. Cara, essa história pra mim é a pior do Sandman, das que eu li. Pior, assim, é horrível, é o Morpheus Coach, nunca pensei que ia ver isso, o Morpheus Coach, cara, é ruim demais, ainda mais porque, cara, o Morpheus, ele é escroto com o próprio filho, ele tá se lixando pra mulher que ele namorou por 100 anos, ele vai cagar pra um cara que é autor de teatro e tem medo de altura, não tem nada a ver, cara, ele vai lá dar uma lição de autoajuda pra ele, ai, às vezes você cai, às vezes você acorda, às vezes você voa, ah, eu vejo isso no Instagram, assim, né, cara, num perfil de um coach com uma montanha ensolarada atrás, é horrível, é muito ruim essa história, cara. Eu queria que o Morpheus seria aquele coach desmotivacional. Ele devia virar pro cara e falar assim, olha, todo cadáver no Everest foi alguém que achou que não tinha limites. Isso é mais a cara do Morpheus. Cara, é ruim demais. Essa história podia apagar ela fácil. Essa história podia terminar com uma hashtag, né? Gratidão. É, cara, é muito ruim. Você lê aquela história caçada, a hora que o Vasily lá tá jantando com o Lucien, né? E você vê o Morpheus, cara, ele tá de calça jeans, sentado no trono, cara, de perna cruzada. Assim, ele não tá participando do jantar, cara. Ele é muito, sabe? Ele dá uma rasteira no diretor da peça e deixa o cara cair, ao invés de falar da lição de moral pra ele, assim, dá pra ele um, realmente, assim, né, é um coach mesmo, assim, puta, cara, que coisa ruim, meu, assim, é realmente, assim, descaracteriza o personagem. A gente tá acostumado a algumas reações do Morpheus e uma delas não é ele dá, né, é o cara mais desanimado, é o cara mais depressivo. Você acha que ele vai dar gás pra alguém, meu? Não dá, né? É o cara, rapaz, eu vou pular. Pula, porra! Pera aí que eu vou sentar pra ver você pular, pera aí. Ele não perderia o tempo com isso, né, cara? O cara ia tá pulando, ele ia tá lá olhando outra coisa. Ele ia passar pelo cara como se ele não tivesse nem visto, né? É o que eu falei, é muito mais fácil ele incentivar o cara a se foder do que ficar dando lição de moral. Isso é, essa, não sei de onde que tiraram pra sair essa história, mas ela destoa demais. demais do resto. Não, pra você ver, você termina essa história, tem os créditos iniciais, aí você começa a primeira história, que é do Imperador dos Estados Unidos, e o Sandman só se interessa pelo caso por conta do desafio da irmã dele, por conta da conversa que ele tem e acha que dali ele pode tirar algo, e por saber que no final das contas ele, se vencer aquela aposta ali, ele vai irritar os irmãos. Ou seja, tem que ter alguma coisa pra ele. A questão de orgulho, né? É, ele é egoísta, ele é orgulhoso. Porra, o que ele fez com o filho aqui, o que a gente sabe que ele vai fazer com a Calliope lá, o que a gente já viu que fez com a Nada, enfim. Pra ele dar uma de coach, como o Mal falou, e iluminar o dia do cara lá, mandar uma hashtag gratidão, gratiluz. Não, cara, e o encanto do personagem tá nisso, né, Maurício? Sim, sim. Tá é. Nele ser recheado de defeitos e falhas, né? E ele até tem uma pequena melhora durante, né, as histórias que a gente acompanha, essas 75 edições. Ele tem uma melhora, né? Ele é gradativa, né? Ela não é 100%, porque a natureza dele... Ele, na verdade, não quero me adiantar, mas a natureza dele condena ele, né? Mas ele tem uma melhora que não é positiva, não é otimista, não é, ela é consequência, vai. É consequência do que ele, dos atos que ele tomou, fez ele sofrer e ele mudou. Mas não muito, não a ponto de se salvar, vamos falar assim, né? Então, eu acho que o que a gente gosta no Morpheus é o que nós estamos criticando, é ele não querer dançar no casamento, ele ser realmente bunda mole, cara, né? Então, quando vem, assim, uma história dessa, que eu até entendo, tem também aquela história da morte, acho que é com Constantine, né? Que ela mostra... o uso de uma camisinha, assim, tá bom, vai lá, essa ainda tem um motivo, né, tá, mas essa daí, cara, do diretor, não me vai, cara, assim, não gosto, cara. A gente falou isso já nos outros programas, né? O legal do Sandman é que ela é uma história que te prende, mesmo você não gostando do protagonista, cara. Você faz um esforço pra gostar dele, ele não é um personagem agradável, ele é um baita de um cuzão, melhor definição que existe pro Morpheus. Você vê uma evolução, assim, você vê ele tentando minimizar as características ruins dele, né? As características que magoam as outras pessoas pelo que ele passou. Mas é assim, é o que você falou, é uma mudança limitada e fundamentada. Não é esse negócio que ele vai acordar, né, no dia seguinte, sei lá, vai meter um shorts, uma regata e postar foto na frente do espelho. Foco, motivação, força, né, cara? Não é isso. Não dá, cara. Essa história ela é muito distoante. É, e aí você pega o... como é que diz? No finalzinho do Ramadã mesmo, no final do volume, o Ramadã. Ele é convocado, né? Ele já fica puto que é convocado pelo califa, que é o responsável pela cidade mais maravilhosa do planeta. Aí o cara diz, vamos tomar um vinho. Aí ele bem cuzão. E o Ramadã, rapaz? E o Ramadã? Aí você percebe que vai dar merda aí, né? O rapaz, o Ramadã. Não tem besteira, não. Tá de boa. Não sei o que, rapaz. É, vamos conversar aqui. Não, isso, você vai discutir negócio comigo no seu palácio? Não, isso é coisa do mercado. Então vamos pro mercado. Então, ele é cuzão a esse ponto, sabe? Já tá lá contra a vontade, então ele vai bagunçar. Você imagine fazer como o Mauro falou, né? Ficar mandando mensagem motivacional, acredite no seu potencial. Às vezes subir pode ser um equívoco, mas jamais tentar é sempre um equívoco. Se não subir, você não cairá, é verdade. Mas será tão ruim assim fracassar? Será tão ruim assim cair? Às vezes você desperta, e outras vezes, claro, você morre. Mas há uma terceira alternativa. Então é isso. Esse é o fim de mais um Sandman anotado. Logo mais voltaremos com Vidas Breves.